tudo daqui. Que maravilha, viu? Que iluminação. Aliás, todos os estádios tinham que ter essa iluminação agora, né? Que é a iluminação de LED. Nós vamos conseguir ter tudo, ter essa iluminação em todo canto, viu, Edson? Aí eu tenho certeza que a gente vai rompendo mais barreira ainda, né, Edson? Pena que a gente não joga futebol mais, né, Fernandinho? É, se a gente jogasse, ia ser show de bola. Vamos lá, Rômulo César. Vamos lá, Rômulo César. Enquanto se executa o hino brasileiro, o que a gente acompanha hoje pelo Brasil e pelo mundo no Planeta Esportes. Fernando, em destaque pela Copa do Brasil, hoje tem Coritiba e Asa de Arapiraca, pela Primeira Liga, Criciúma e Internacional. Na Copa do Nordeste, o Náutico vai receber o Campinense da Paraíba. Futebol Fantástico, oferecimento Prefeitura de Goiânia, Nevasca Distribuidora, Suplementos Industriais e Nisa Hyundai, uma concessionária feita para te surpreender. Jaicar Autopeças, ligou, pediu, chegou. E Sorvemio, paixão em forma de sorvete. Neste momento, sendo executado o hino brasileiro no Olímpico. 7:27. Olha o hino aí. Aí executado o hino brasileiro. Brasil. Momento de muito respeito ao nosso hino no Estádio Olímpico em Goiânia, onde a bola vai rolar em instantes pela segunda rodada, segundo turno do Campeonato Goiano. Só confirmando então, Rômulo, o Atlético vencendo o jogo passa a ser o líder geral do campeonato, Rômulo. Passa, Fernando, chega a 13 pontos, passa Vila Nova e Goiás, que estão com 11, e fica na liderança pelo menos até sábado. E aí vai torcer para Vila Nova e Goiás empatarem os seus jogos para permanecer ao final da rodada na liderança. E o Iporá, se vence o jogo hoje, o que pode acontecer com o Iporá? O Iporá pode chegar ao G4, aos quatro times que vão à fase semifinal do Campeonato Goiano. Fica na terceira posição do seu grupo, mas na classificação geral ficaria na quarta posição. Tá aí a situação do Iporá, o Iporá que vem surpreendendo na competição. Você acredita, Holmes, que o Iporá possa continuar sendo essa surpresa dentro do Campeonato Goiano? Você que lembra muito bem, né, da forma de jogar do técnico Everton Goiano. Ele era um volante e time dele joga da mesma forma. Jogou lá em Anápolis dia desses atrás contra o Anápolis, empate lá de 1-1, e o time dele joga ali na retranca mesmo, bem fechadinho ali atrás, Holmes. É, o Everton, ele quando jogador de futebol era um volantão, daquele da pegada mesmo, pegada forte, né? Jogou lá na Anapolina, lembro bem quando ele jogou lá, e como técnico de futebol ele usa o time dele também com muita marcação. Marcação forte, saída rápida no contra-ataque, né? E hoje um jogador bom do time do Iporá, que tá no banco, é o Johnny, né? Johnny tá no banco, jogador rápido, né? Jogador de velocidade, chega fácil, mas se ele perdeu a posição, porque o cara que entrou no lugar dele deve ser melhor, né, Fernando? É verdade, então vem o outro. E tá aqui comigo o Lívio Luciano, né? Com aquela categoria de sempre. Já tá aí o Lívio. Canelinha dura, rapaz. Esse aí tem uma canela dura e habilidoso, rapaz. Ô Lívio, boa noite, Lívio. Boa noite, Fernando, não tanto quanto você, Fernando. Mas vamos jogar no mesmo time, né? Como aqui na 730. Ah, eu prefiro, viu? E aí é pior pro adversário, né, Lívio? Assim como eu preferiria tirar o Paroímpio e escolher o Messi primeiro. É verdade. Fernandinho escolhe primeiro. Tá bom, e o que você tá esperando do Atlético aí hoje, Olívio? Olha, depois da vitória contra o Vila, né? O que a torcida do Atlético espera, a gente imagina aqui, é que o time embale de vez na competição. Vai enfrentar aqui um adversário difícil. O jogo que o Atlético fez contra o Iporá, lá em Iporá, foi um jogo muito difícil. É um time que prevejo que possa dar um trabalho para o Atlético hoje, mas o Atlético é favorito. Se jogar o que jogou contra o Vila, especialmente no segundo tempo, ganha um jogo aqui hoje. Tá aí o Lívio Luciano, nosso convidado especial. Ele vai estar ao lado de Romy Xavier, comentando essa partida entre Atlético e Iporá. A bola já vai rolar no Estádio Olímpico em Goiânia, na capital de todos os goianos. Abertura de mais uma rodada. Esse lugar que ficou fantástico. Bela iluminação, belo estádio. O Estádio Olímpico e a promessa de um grande jogo. E uma grande narração dele, que simplesmente é, galera, o melhor locutor esportivo do Brasil. A cidade inteira vibrou, o estádio lotado ligou. Ele vem pro meu rádio, é show, tô com ele. O melhor locutor esportivo do Brasil. E a bola já está rolando no pé no Estádio Olímpico Pedro Ludovico. Edson Rodrigues. O Atlético que joga com camisa rubro-negra, calção branca e meia rubro-negra, defende nesse primeiro tempo, gol à esquerda das cabines de rádio, o gol da rua 55. O Iporá que joga com camisa amarela, calção da mesma cor, meia azul, defende o gol da Avenida Paranaíba e ataca para o gol da rua 55. Arbitragem, camisa, um verde limão, calção preto e calção preto e meia também verde limão. Arremesso cobrado, a bola passou pelo Vinícius, ficou agora com o Roger, desafogou, sobra com o Wesley, esse no setor direito faz conexão agora com o Lucas, desce apoiando o ataque, tem o Vinícius para fazer abertura, na direita fez a abertura, ainda com o Vinícius, cruzou na boca do gol, tirou o Roger, a bola vai ficar na intermediária com o Luiz Fernando da Silva, Silva no setor esquerdo, tenta passar a bola na progressão do Williams, chega para salvar agora o Rodrigo, mandando a bola para fora, o arremesso é atleticano. Bom time, com leite é a vitória na certa. Com leite, o leite com qualidade 5 estrelas. O Anderson bateu o arremesso para o Williams, que devolve para o Anderson. Esse é o Williams no setor esquerdo, vai tentar no cruzamento, fugiu da marcação do primeiro, perdeu a bola para Vinícius, que meteu para o Fonsiba. Bola reboteada agora pela zaga do Atlético com o Roger, buscando a ação do jogador que é o Bonfim. Bonfim onde começa o jogo, tem no setor direito agora o Daniel, faz abertura para o Daniel, recolheu em favor do Atlético, incumprido até Luiz Fernando, metendo bola no comando, partiu o time do Atlético, vem na cobertura agora o Arivaldo. Arivaldo alimentando o Vinícius, Vinícius fazendo conexão imediatamente com o Everton, vem buscar jogo, vai arriscar, fez a abertura no setor direito, vai receber a bola, o Jean prepara o cruzamento na boca do gol, mergulhou, o goleiro Clever tirou para fora da grande área, insistindo o Atlético. A sobra de bola agora é para o jogador Arivaldo, prevaleceu no lance, aparece para salvar de qualquer jeito agora o Silva, mandando a bola para fora. O manuseio pertence à equipe do Iborá, Cristal Alimentos, abastecendo a cidade com a pureza da vida. Acesse cristalalimentos.com.br nessa jornada e descubra como essa carga é preciosa. Arremesso cobrado na grande área do Atlético, o Iporá insiste agora com o Ariovaldo pelo setor esquerdo e a bola é tocada para fora. Vem de qualquer jeito o jogador que é ele, o zagueiro Daniel, mandou a bola para fora. Arremesso, Arivaldo vai cobrar para a equipe agora do Iporá. Meteu bola na grande área do Atlético. Confusão, rebatida, bola pelo Bonfim, desceu. Insiste o Iporá no cabeceio do Iago. Foi em cima do goleiro Clever, que vem e faz a defesa. Fricó, receita de deliciosos momentos. O Wanderson vai em favor da equipe do Atlético, obstruindo a sua passagem pelo Vinícius. A falta está anotada. São Jorge, o maior shopping da construção do Centro-Oeste, faz a maior promoção da história. Porcelanato 70 por 70, retificado. Bianco Gris só, R$29,90. Aproveita, avança o Atlético. A bola vai diretamente para o goleiro Clériston, que sai da defesa em favor do Iporá. O Clériston vai disparar para a ofensiva, com o pé direito, tentando mandar no comando agora para o Iago. Bonfim rebateu a bola, Bonfim acionou agora o Betinho, é Betinho girando até o Negueba, pisa na bola o Negueba, retrocedendo para o Roger, que vai meter bola no setor esquerdo agora, conexão feita com o Anderson, recebe a bola, olhou outra vez para o Roger Carvalho, tem um Bonfim na sua direita, tem na intermediária o Silva, alimentado o Silva, avançado não pode, retrocede bola para Bonfim, que mete bola para o Daniel Borges, controlou Daniel outra vez, faz a devolução para o Bonfim, levando em favor da equipe do Atlético, empurrando a bola agora para o Roger, buscando ação no campo intermediário do Betinho. Betinho, lançamento longo na direita para o Luiz Fernando, apareceu Rivaldo, cortou parcialmente, ficou com o Luiz Fernando, levou para o Viçosa, chuta para o gol, bate a bola no corpo ali do Márcio Luiz. O Atlético insiste agora na retomada do jogo com o Negueba, vai ficar com o Iago. Iago esclareceu o lance em favor da equipe do Iporá, desceu pela direita, buscando ação agora do jogador que é o Jean, vai bater para o cruzamento, buscava o Vinícius pelo setor esquerdo, a bola corre, passa toda a extensão da pequena e da grande área e vai embora para a lateral. O arremesso é rubro-negro. Precisou de baterias? Shopping das Baterias, 3255-0708. 5 minutos passados no primeiro tempo no Estádio Olímpico, 0-0. É o placar Interflex, é campeonato goiano. É agora Arivaldo, Arivaldo no setor intermediário, rolando bola para o Rodrigo Alves, limpou, clareou, chutou, bateu a bola no Roger, vai ficar no espirro na direita agora com o Jean. É Jean acionando o Lucas, Lucas cruzando na boca do gol, salva a retaguarda do Atlético, e a bola quicou no gramado, não saiu, tomou efeito, insistindo agora o Wanderson, ganha a bola para o Atlético, buscou no setor esquerdo, conexão imediatamente feita ali com o jogador Williams. Williams outra vez agora, passando a bola para o Wanderson, incumpridor, no setor direito, a bola chega até o Daniel Borges, levantamento para o Viçosa, parou a bola Viçosa, perdeu a bola Viçosa, perdeu para o Márcio Luiz, que desafogou no peito agora do comandante Thiago, que busca jogo, o Thiago rolando bola para o Jean joga com a 11, joga mais pela direita, o Vinícius joga com a 7, joga pela esquerda e vem da direita do Jean, de ponteiro para a ponteira, Vinícius limpou, clareou, disparou, bateu na rede, do lado de fora, o Iporá não é bobo não, Thiago Arruda. Numa belíssima jogada do Iago lá da direita, ele cruzou a bola para o Jean Batista, ele encarou a marcação do Daniel Borges, cortou para a perna boa e na finalização chutou a bola na rede pelo lado de fora. Por pouco o Iporá não abre o placar do jogo aqui no Estádio Olímpico. Tiro de meta, goleiro Cleber do Atlético vai pra cobrança, 0-0, monstro. O Implo Blue, o Insu filme transparente com alta retenção de calor, exija original e recuse imitações. 0-0, é o placar Imperflex no Estádio Olímpico. É Atlético Iporá, é campeonato goiano. E a bola está trabalhada com Lucas, recuando no campo intermediário para o Rodrigo. Rodrigo amorteceu, ainda com o Rodrigo, lançamento longo na direita para o Jean, meteu a cabeça nela, vai ficar agora no sistema de defesa com o Roger, parou, desafogou de qualquer jeito, levantando a bola na cabeça do Everton, Everton agora na esquerda, tentando na progressão o Vinícius, que recua a bola imediatamente para o Wesley, esse no setor canhoto, quem vai receber a bola é o Vinícius, saiu agora por fora da marcação do Negueba, ainda com o Vinícius, tabelou, rolando para o Rodrigo Alves, devolve para o Vinícius, tirou o Roger Carvalho, recuperação feita pelo Everton na boca do gol, impedimento anotado do Iago pelo bandeirinha, confirmado pelo árbitro, Thiago. É, tava na frente, Edson, o Iago, rapaz, como tá jogando o Iago. O Iago é jogador do Atlético, emprestado pro Iporá. O Iporá já chegou pela segunda vez com perigo no gol do Dragão, segue 0-0, tudo igual aqui no Olímpico, monstro. Esse Estádio Olímpico é tão maravilhoso que tem gente que não tá nem escalado pra trabalhar, mas como mora perto do estádio, ok? É bonito demais, é gostoso, eu vou pra lá, não vou ficar em casa não. Nivaldo Carvalho, Nivaldo, tudo bem, Nivaldo, tranquilo? Você não é de estádio, Nivaldo? E veio por causa do estádio, não é por causa dos times não. É, né? É, sim, é sim, e aí, como é que você tá? Bom, ó. Tô acompanhando sua narração, você tá de parabéns, viu? É, obrigado. Hoje não é seu aniversário, não, mas parabéns. Tá legal, ainda bem que é você que tá falando, porque eu lembro do Amir Sabá, o cara elogiava. Ô, oh, você tá comentando bem, você falar pra mim não adianta, eu não vou dar aumento pra mim. Fala pro Mané, fala pro Cajuru. Ainda bem que é o meu patrão que tá falando que eu tô pão. Então, é pão você isso. Você é sempre bom. Exato, irmão. Muito bom. Irmão, mas o Estádio Olímpico é gostoso demais, né? É, demais. E você tem ótimas recordações aqui, né, Edson? Desde a década de 70, grandes jogos. E agora esse estádio bonito, moderno, aconchegante, muito legal. E o Atlético vai e tira a retaguarda agora com o Rodrigo, mandando bola, insistindo, o Anderson pelo setor direito, perdeu a bola, não saiu a bola, Arivaldo tirou, Arivaldo para o campo de ataque, a verdade é que o jogo é bom, o Atlético viu que o adversário não é bobo e começa a imprimir velocidade na jogada. Imperial Ferramentas buscando alternativas e soluções. Arremesso manual, o Iporá vai bater. O Iporá jogando no estádio olímpico e os jogadores estão assim, ó, meu Deus do céu, que coisa linda. O Ariovaldo, por exemplo, pegou a bola para bater o arremesso, olhou para o lado, que iluminação perfeita. Bateu o arremesso, o setor esquerdo, subiu agora, o Diago meteu a cabeça na bola, ficou com o Betinho. Betinho desafogou, Ariovaldo apareceu, solada faltosa do número 5, Betinho do Atlético. A falta está anotada e o jogador caiu, hein? Caiu? Caíram os preços da Semaco. É 0-0, é o placar Imperflex no estádio olímpico Pedro Ludovico. Alô, Eduardo do Tax, o tempo passa. Ora, olha a hora. Dez minutos passados no primeiro tempo no estádio olímpico, é campeonato goiano, no placar Imperflex, Atlético 0 e Iporá 0. Faltando agora 19 minutos para as 8 da noite. No final de semana, no sábado, mais 4 jogos vão completar essa rodada do Campeonato Goiano. Aparecidense e Itumbiara, Goianésia e Craque, Rio Verde e Goiás, Anápolis e Vila Nova. Estamos pela internet para o Brasil e para o mundo. Qual é a do jogo na marca de 11 minutos no primeiro tempo, 0-0. Fala, Lívio Luciano. Olha, Edson, eu não gosto da postura do time do Atlético. O Atlético tem que posicionar mais à frente, tem que marcar a saída de bola do time do Iporá. E as melhores chances até agora foram do Iporá. O Vinícius chegou na cara do gol, né, se meio que pela meia esquerda, mas sinalizou com perigo. O Viçosa tentou agora, bateu na zaga, o Atlético não consegue chegar com perigo, como o Iporá eventualmente está chegando. Williams, cruzamento feito, saiu o goleiro Clériston para catar a bola. Imperflex, há 19 anos distribuindo as melhores marcas de impermeabilizantes. 3210-1288. Rome Xavier, chegamos a 11,5 no primeiro tempo, 0-0. Qual é o do jogo, Rome? É, por incrível que pareça, o Iporá está surpreendendo o Atlético aqui, está marcando a saída de bola do Atlético. O Atlético está doido ali atrás, né? Não está conseguindo sair para o jogo, não está conseguindo fazer um toque de bola convincente para chegar no ataque com essa bola dominada e boa para o jogador Júnior Viçosa. Então o time do Iporá surpreende o Atlético e marca a saída de bola atleticana. E vai embora agora o Williams, vem no corte, o Lucas meteu a bola para fora, o arremesso. Anderson vai bater para a equipe do Atlético. O estádio olímpico recebendo um público pequeno. O Atlético hoje luta para chegar à liderança isolada do Campeonato Goiano. Vencendo o Iporá, o Atlético vai assumir a liderança geral da competição. E a bola vai para o campo de ataque, saiu protegida pelo Lucas, o arremesso. Começo pertence à equipe do Iporá. A Nissan Hyundai está fazendo Liquida Fevereiro. São poucos dias para você comprar o seu Hyundai a preço real de custo, com garantia do menor preço. 0-0 é o placar. Imperflex no estádio olímpico Pedro Ludovico. Atlético Iporá. Atlético bola. Setor esquerdo. Wanderson caminhou. Perdeu para o Everton. Everton mascado agora no setor direito. Deu bola imediatamente para o Jean. Fugiu da marcação do primeiro. Desceu o Jean pela ponta. Vem agora, pisando a bola, o Wanderson tirou a bola, atrasou a bola, rolando para o seu companheiro de equipe, que é o Betinho, o Roger, até o goleiro Clever hoje joga com camisa azul, calção azul e uma meia em branco e com uma lista em rubro-negra. O restante do uniforme do Atlético, camisa rubro-negra, calção branco e meia rubro-negra. O Iporá, camisa e calções amarelos, meias azuis, e vai embora pelo setor esquerdo agora o Vinícius. É, não é bobo aparece Vinícius, já rolou bola na intermediária, dá jogo para o Everton, que tem o Lucas pelo setor direito, manobrando agora, rolando a bola para o Lucas, desce apoiando o ataque, encosta o Wesley para ser acionado, o Lucas faz o mais difícil, mas acaba ganhando um escanteio. Jogue os preços altos para escanteio com a São Jorge. Argamassa para porcelanato Rejunta Brás, só R$18,90 na São Jorge, o shopping da construção. Tomando posição, Rodrigo Alves para bater o escanteio em favor da equipe do Iporá lá pelo setor direito. O Iporá ataca para o gol da 55, o Atlético ataca para o gol da Avenida Paranaíba. Rodrigo Alves vai botar bola na grande área agora. É do Atlético, correu, alçou no primeiro pau. O Anderson tirou e a bola vai para fora, perto da bandeira do escanteio. Apenas manuseio para o Iporá. Rainha da Borracha, o seu distribuidor Gates, 3231-9000. Lucas vai cobrar o arremesso manual, com a mão é com ele, com o pé é com o Rodrigo Alves, que bateu o escanteio, o arremesso é Lucas, vai cobrar o lateral para a equipe do Iporá, vai meter a bola na grande área, é do Atlético, 0-0, placar em Perflex, mandou, tirou o Roger, ficou a bola ainda com o Lucas pro gol, bateu rasante, rebatida a bola pelo Bonfim, tirou para fora da grande área, insiste o Iporá, outra vez o Lucas na boca do gol, Bonfim tirou, o Atlético é cercado pelo Iporá, o Bonfim manda a bola no fundo, é escanteio, joga os preços altos para escanteio com a São Jorge. Janela alumínio branca completa com vidros, só R$199 na São Jorge, o shopping da construção. O escanteio vai ser movimentado agora pelo Rodrigo Alves, lá pelo setor direito. 0-0, 15 minutos passados no primeiro tempo. Rodrigo Alves, de lado da bola, vai erguendo na grande área do Atlético. Autorizado pelo árbitro, Roberto Giovani bateu, fechou o ataque, tirou agora o Silva. Dá bola para a Negueba, puxa o contra-golpe. Olha para lá, olha para cá, foge bem da marcação do Jean. Negueba até o Silva, virou para a Viçosa, dividiu o Viçosa, perdeu o Viçosa. Recuperação feita pelo Silva. Acabou sendo desarmado, mas o repique caiu com Daniel Borges. Este para Bonfim, Bonfim ao Roger. Roger tem o Wanderson pelo setor esquerdo. Dá bola para o Anderson. Recolheu em favor da equipe do Atlético. Vem por dentro, vai por fora. Arrancada por dentro. Pisou, foi agora por fora. No setor canhoto, tabelou com o Willis imediatamente. Mandando a bola para Betinho. Perde tempo o Atlético. É de Silva até o Roger. O Iporá faz a vigilância. Ali no campo intermediário, tem um jogador do Atlético caído. É o Anderson, mas a sobra com o Roger, rolando no campo intermediário é Betinho. Betinho troca figurinha com o Bonfim, que solta a bola no setor direito até o Daniel Borges. Ainda com o Daniel, o Iporá, quando o Atlético tem posse de bola, não dá espaço no gramado para o jogador do Atlético receber a bola. Marcação homem a homem, é Negueba, Negueba na direita, até o Daniel, outra vez para o Negueba, rolando bola, buscando a ação ali do Willis, atrapalha-se com a bola, perde a bola para o Wesley. O Wesley é Everton Vinícius, outra vez, mandando a bola no campo intermediário, bateu no corpo do árbitro Roberto Giovani. Sobra de bola que pertence a Betinho. Betinho, Daniel, tentou buscar o Viçosa, vai aparecer agora o Márcio Luiz, desafogou. Arivaldo, Arivaldo na ponta canhota, mandando a bola no peito do Vinícius, outra vez para Arivaldo. Arivaldo chutou contra a vigilância do aniversário e a bola vai para fora. O arremesso é do Iporá. Completa linha DeWalt na Mizongue Madeiras e Acessórios. Ligue 3233-7213. 17 minutos passados do primeiro tempo no Estádio Olímpico, Campeonato Goiano. O jogo é bom. Atlético Iporá 0-0 é o placar do jogo. Arivaldo vai bater o arremesso. Ari arremessa a bola na ponta esquerda, tentando girar agora para o Iago, que vem buscar jogo. Subiu Vinícius, cabeceou, vai atrás da bola pelo setor esquerdo. Recuperação feita agora pelo o Daniel Borges, o 2 do Atlético, passando bola rasteira. Arivaldo cortou no meio do caminho, pisou na bola. Arivaldo, o lateral foi a avança, perdeu, é desarmado. Recuperação feita do Negueba. Negueba recebeu a bola do Silva. O Negueba vai pela direita, chuta contra o corpo do Márcio Luiz. É apenas arremesso, bola que pertence à equipe do Atlético. Argamassa para porcelanato Rejunta Brás, só R$18,90 na São Jorge, o shopping da construção. O Daniel bate o arremesso, a sobra de bola pertence agora ao Bonfim. Bonfim ao Roger. É impressionante a marcação dos jogadores do Iporá. Esses jogadores não dão espaço para o jogador do Atlético ficar livre. E o Anderson vai. Olha, mandou no vazio. Tirou o Everton. Recuperação feita pelo Betinho. Betinho na ponta esquerda. A Williams levantou. Bateu no corpo do Wesley. A recuperação pertence a Iporá. Caiu agora com o Silva. Silva na meia direita. A Negueba de costas para o gol. Encostou atrás agora com Daniel Borges. Que rola a bola a Silva. Outra vez para a Negueba. E o Iporá vai fazendo a marcação. Obriga o Atlético aí no jogo do Calanguia. Jogo para trás, mas agora vai bem, com o Daniel, levou no fundo, vai cruzar, cruzou, na boca do gol, salvou-a, o Márcio Luiz tirando para fora da grande área, a sobra de bola é com o Rodrigo Alves, soltando o jogo agora para o Iago, cortando a retaguarda do Atlético, o Atlético tenta se impor em casa, o Wanderson, rolando bola para Betinho, a Silva, Silva Williams vai disparar para o gol, por baixo dela subiu, e foi bola pela linha de fundo, Janinho. O primeiro chute do Atlético no primeiro tempo, Edson, de fora da área do Williams. Ele tinha espaço sem marcação, ele pegou muito mal na bola. Foi longe do goleiro do Iporá, tá 0-0. Nevasca Distribuidora, suprimentos industriais. Falou em borracha, falou Nevasca. O tempo vai passando, 19 minutos e meia, etapa inicial. 0-0 no placar, Imperflex. E a bola vai no campo de ataque do Iporá. Bonfim cadenciou, tirou a bola da cabeça do Iago, espanou para fora o arremesso. É para a equipe do Iporá. Sim, Lívio. Olha, Edson, o Atlético se ressente da falta do Jorginho, jogador que arma as jogadas. Que cadencia o jogo, acelera o jogo. O Negueba não é a praia do Negueba, não dá para fazer isso. Negueba é jogador para ser acionado, então o Atlético ressente da falta dele. E pior, o Iporá parte para cima, pressiona o Atlético e tem mais posse de bola até agora. E dá a impressão, Edson, que o time grande é o Iporá e o pequeno é o Atlético. Lembrando que o Atlético da Iporá venceu por 1-0, gol do Alívio batendo falta. Foi com aquela perninha baixa, bundinha baixa, cabecinha grande, por aí botou lá dentro. No Estádio Olímpico, Pedro Ludovico no coração de Goiânia, o tempo passa. Ora, olha a hora. Vinte minutos passados no primeiro tempo no placar Imperflex. Placar osso, 0 Atlético, 0 Iporá. 9 minutos para as 8 da noite. Eleito há pouco mais de 40 dias como principal técnico do mundo pela FIFA, Claudio Ranieri não é mais técnico do Leicester. Ele foi demitido após a derrota de ontem para o Sevilla na Liga dos Campeões por 2-1. O treinador no ano passado foi o responsável por um inédito título inglês do Leicester e agora está numa má campanha no campeonato inglês. Neste sábado de carnaval teremos o Vila Nova jogando contra o Anápolis, lá em Anápolis, o Jonas Duarte. Teremos o Goiás jogando em Rio Verde contra o Rio Verde. A melhor cobertura, você sabe, é aqui na Rádio 730. Jogo parado, tem um jogador do Atlético caído no gramado. Quem que é? É o Wanderson? Betinho. É o Betinho, número 5. Bom, o jogo está parado, o torcedor que está acompanhando a gente pela internet, daqui a 8 minutos entra no sonzão da Rádio 730, quer saber por que que o Iporá está dominando o Atlético. O Romes Xavier falou há um minuto atrás que parece que o time da casa, o time grande, é o Iporá. Por que, Romes? O Edson, é porque ele pressiona o time do Atlético, o Atlético tem dificuldade de sair para o jogo, não tem qualidade técnica na saída de bola e com isso o Atlético tem essa dificuldade, quer dizer, não prende a bola, é uma correria sem fim e faz com que o Iporá toque a bola em cima do Atlético. Então o Atlético tem essa dificuldade e por isso que o Iporá já chegou 3 vezes e o Atlético só deu um chute a gol. Prime Serviços Automotivos, Avenida República do Livro, número 1150, setor aeroporto, telefone 3212-8009. Livro Luciano, qual é a do jogo depois desse ataque do Atlético, que é bom, é ótimo, é com Silva recebendo o Willis, Silva Negueba, a bola passou por baixo da perna direita do Negueba, Negueba foi atrás, pisou, carregou, sacericou, tentou ganhar, por enquanto ganhou, mas vai no jogo do Caranguejo, começa tudo o Atlético, Betinho recebeu do Silva, aparece o Anivaldo e manda pra fora, hein, Livre Luciano? Olha, o Iporá marca em cima e o Atlético tem a dificuldade de sair, especialmente quando a bola cai no pé do Silva, que é um volante totalmente sem habilidade, sem saída de bola. e sem o meia para poder cadenciar o jogo, segurar o jogo, o Atlético fica parecendo time de menino, time de juvenil. O time sai desinvestadamente, não seleciona as jogadas de ataque, sai desinvestadamente para frente. E muitas vezes o Iporá vem no contra-ataque levando perigo. Nevasca Distribuidora, suprimentos industriais. Falou em borracha, falou Nevasca. Arremesso cobrado agora pelo Daniel na grande área. Salva a retaguarda do Iporá, teve falta. E o árbitro marca. Nivaldo Carvalho, aproveitando a sua presença aqui, não está escalado, mas soldado que vai no quartel, quer serviço. Como é que você vê o jogo até agora, Nivaldo? Pois, o Atlético está tendo muitas dificuldades e a gente não vê aquela equipe com confiança para executar as jogadas. Agora há pouco, esse ataque do Atlético é um ótimo ataque. Só quando a bola chegou aqui na direita, ninguém chegou ali no setor de meio campo para receber. Então, o Negueba ficou olhando, tentou driblar, optou pelo mais difícil. Então, o Atlético precisa se agrupar mais para tentar trabalhar melhor essa bola. 24 minutos passados, no primeiro tempo no Estádio Olímpico, 0-0 Atlético e Iporá. Lembrando que se o Atlético ganha o jogo, ele assume a liderança isolada do campeonato goiano. Lembrando que aí vai ter um jogo a mais, porque esse jogo é a abertura, é de mais uma rodada. Que rodada é esta, Rômulo César? É a sétima, Edson. No geral, é a segunda rodada do segundo turno do Goianão. Pois é, o Atlético e o Iporá estão abrindo essa rodada. Depois o Vila joga em Anápolis, sabe? Olha o Willis, que ataque bom! Ótimo ataque, que gol! Limpou, traçou pro Viçosa! Tirou a retaguarda agora do Iporá. Existe o Atlético com Silva. Silva vai, Silva vem. Fugiu do Rodrigo Alves. Ainda com o Silva, tabelou. Na direita com o Daniel Borges. Suspendeu na boca do gol o goleiro Clériston. Tirou de soco pra fora da grande área. O Atlético tenta entrar no jogo e o árbitro marca uma falta. Roberto Giovani marca a falta. Foi atropelado o jogador do Atlético, Wanderson, lá pelo setor esquerdo do ataque do Atlético. É o Chatai Portões. Portões a partir de R$299. Televendas 3281-7051. Não dê bola fora. Falou em borracha, falou Nevasca. O Iporá defende agora com 10 jogadores. Só deixa um jogador aqui no campo avançado. Pelo setor esquerdo está o Vinícius, que é jogador de velocidade. Uma bola parada para o Atlético. A falta vai ser movimentada agora. É pelo Daniel. Correu, alçou, passou por todo mundo e vai. A esquerda do Clériston pela linha de fundo. O Indoblue, o insufilme transparente com alta retenção de calor. Exige a original e recuse imitações. 26 minutos passados, no primeiro tempo no Estádio Olímpico. Iluminação perfeita, gramado perfeito. 0-0 é o placar do jogo. Torcida do Atlético fica mais do lado de cá, onde a arquibancada é coberta, porque Goiânia, tem hora que está chovendo forte, tem hora que não está chovendo nada. Tem um chuvisquinho, mas chuva forte tem muitos dias que não acontece. 0-0 é o placar do jogo. Vinícius na bola, mandou para o Ivaldo, outra vez para o Vinícius. A bola saiu e voltou para o gramado. Bandeirinha atenta, assinalou. Arremesso, bola, pertence à equipe do Iporá. Último toque para o jogador do Atlético. Arivaldo vai bater o arremesso, coloca a bola sobre a cabeça. O Iporá joga com camisa amarela, calção da mesma cor, meia azul. O Atlético, camisa rubro-negra, calção branco, meia rubro-negra. O árbitro acaba marcando uma saída de bola, saiu, não conseguiu evitar a saída do Silva. O arremesso é para o Iporá. 26 minutos mais 50 segundos, primeiro tempo, muito jogo pela frente. O Atlético atacando para o gol da Avenida para o Iporá, para o gol da rua 55. Arremesso cobrado pelo Iporá. Vai o Rodrigo Alves, esbarra no Daniel Borges, a bola sai, é outro manuseio para o Iporá bater. Em Goiás, tradição em correias transportadoras e elevadoras com preço justo é com a Nevasca. Falou em borracha, falou Nevasca. Arivaldo bateu o arremesso para o Iporá na entrada da grande área. Tira a retaguarda do Atlético. Tem posse de bola Luiz Fernando. Luiz Fernando no sistema de defesa. Mandando bola agora para Daniel Negueba. Negueba, Viçosa. Viçosa vem buscar jogo, porque a bola não chega até ele. Acaba sofrendo uma falta ali do Márcio Luiz. Arbitragem assinala a falta que favorece a equipe do Atlético. Prime Serviços Automotivos. Avenida República do Líbano, número 1150, setor aeroporto. Telefone 3212-80. 4009. Você que pela internet acompanha o futebol fantástico da Rádio 730, muito obrigado pela sua audiência. Já já, o sonzão do AM 730. Tá quase chegando a hora. E a bola vai com o Roger. E parou a bola o Roger. E no, na esquerda ele não manda a bola. Na direita ele manda para o Bonfim. Bonfim recolheu, desceu. Rompeu a divisória. Pede um companheiro bem colocado. O Iporá faz a marcação homem a homem. Não deixa espaço para o jogador do Atlético receber a bola. E agora vai pela linha lateral. É outro manuseio para o Atlético bater. Momentos de prazer e felicidade. Sorvemil, paixão em forma de sorvete. Na bola, o Silva chutou mascado com o Everton, subiu na direita agora com o Negueba, colou no peito, tentou por fora, mandou a bola para o Daniel, levantou, vai lá no segundo pau, atrás dela o Williams, vai ficar com o Anderson, vai buscar o Williams, ainda com o Anderson, olhou, carregou, girou, tabelou com o Williams, é vigiado, mas a bola bate nele e vai pela linha lateral, arremesso que o Iporá vai bater, Nevasca distribuidora, suprimentos industriais, falou em borracha, falou, Nevasca, 0 a 0. É o placar Imperflex no Estádio Olímpico. Prime Serviços Automotivos, Avenida República do Líbano, número 1150, setor aeroporto. Telefone 3212-8009. Ataca o Iporá. Chega ali o zagueiro Bonfim. Retrocede a bola para o Clever. Desafogou na direita. Olha o Vinícius agarrado. A saída do Clever vai dar um cartão amarelo para o Vai. O árbitro vai mostrar que cartão amarelo para o Daniel Borges, que evitou a progressão ali do Vinícius pelo setor esquerdo. Aliás, esse Vinícius está dando um banho aí no lateral direito do Atlético e já começa a ficar desesperado. É bola parada, é falta para o Iporá. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. Bater Shop 32-95-25-25. Falta boa para o Iporá bater. Tomando posição o time do Iporá para o movimento de bola. Você já agora está ouvindo um futebol fantástico através do AM da Rádio 730. É uma falta boa, é falta para o Iporá. Está 0 a 0 Atlético Iporá. Colocado o Rodrigo Alves para bater a falta. Vai tentar um gol direto. Correu, bateu a bola, quicou no solo. É lance perigoso demais. Escorregou e foi para fora, Thiago. Uma bola perigosa, chutada pelo camisa 10 do Lobo Guará, Rodrigo Alves. Como você disse, essa bola quicou. Se vai no gol, iria dar muito trabalho ao goleiro Kleber, que já cobrou o tiro de meta. O Dragão desce 0 a 0. 0 a 0 é o placar do jogo no Estádio Olímpico. Já já você vai ficar sabendo porque está 0 a 0. Você que ligou o AM da Rádio 730 agora. E vai o Wanderson pelo setor esquerdo. Desceu o Wanderson, carrega, olha, leva, controla, ajeita. Rolou até o Silva, amorteceu, tentou para o Negueva, furou a zaga. O Viçosa vai atrás do zagueiro, tirou o Rodrigo. A sobra de bola é com o Luiz Fernando. Limpou, variou, chutou a bola, repicou. Bateu na perna do Marcos. Márcio Luiz no setor direito, acionando o Lucas, que gira para o campo de ataque. O Romulo Xavier, para quem ligou o rádio agora, que acompanha o futebol pelo rádio, 31 minutos, primeiro tempo, 0 a 0 Atlético Iporá. Por que está 0 a 0, Romulo Xavier? É, para quem ligou o rádio agora na 730, está 0 a 0 o jogo, porque o Iporá joga melhor. Acabou de chutar a quarta bola perigosa contra a meta do Kleber, contra apenas um chute no Atlético de longa distância. O Atlético não consegue tocar a bola, não consegue fazer girar a bola para que o jogo ande a favor do time do Atlético. A bola está rodando, mas a favor do time do Iporá. O Iporá é melhor e já está merecendo o gol. E olha o Rodrigo, chutou mascado para o gol, a bola bateu no peito do Iago. Sai o goleiro Kleber fora da grande área para recolher a bala. Livre Luciano, 32 primeiro tempo, o ouvinte que o rádio agora, Lívio, quer saber de você. Tá 0 a 0 por quê, Lívio? Porque o Iporá começou o jogo já acelerado, marcando o Atlético na saída de bola, e é uma deficiência que o Atlético tem. A saída de bola não é o ponto forte do time do Atlético. Então o Iporá conseguiu, através disso, roubar muita bola no campo de ataque seu, levando perigo ao gol do Atlético. Por isso, a estatística aponta que o Iporá chegou mais vezes do que o Atlético. Aliás, o Atlético chegou, o goleiro do Iporá não fez uma defesa, não encostou na bola, não encostou a mão na bola, a não ser por aquelas bolas, por outras motivações e não por finalização. Tirar o time, cobrar o tiro de meta, por exemplo. Ou seja, o Atlético não consegue fazer as jogadas e alguns jogadores abaixo da crítica. O Williams hoje não está jogando nada. E o Atlético não consegue reter a bola no meio campo. O time, quando vai para frente, já correria danada. Por isso mesmo, o Iporá está se mostrando um time mais maduro do que o próprio Atlético e consegue levar mais perigo até agora. Ciasa, sua especialista forte, multidão com a avenida de setor Bueno, telefone 3018-1919. No estádio Olímpico, alô Eduardo do Táxi, o tempo passa. Ora, olha, ora. Trinta e três minutos e meio passados do primeiro tempo no placar Imperflex, Atlético 0 e Iporá 0. 8:04 da noite. No sábado de carnaval, mais quatro jogos vão completar essa sétima rodada do Campeonato Goiano. Aparecidense e Itumbiara jogam em Aparecida de Goiânia. Em Goianésia, o Goianésia recebe o craque. Rio Verde e Goiás no Mozar Veloso do Carmo. E em Anápolis, no Jonas Duarte, tem Anápolis e Vila Nova. Rádio 730, a Rádio Show do Brasil. Futebol fantástico ao microfone da Rádio 730. 0 Atlético, 0 Iporá. Goleiro Kleber do Atlético vai bater no tiro de meta. Correu, meteu o pé direito na bola. Vai lá na intermediária do Iporá. Armou o bote Wesley. Tirou na cabeça o Wesley. Travando a bola agora o Jean. Mandou para o ataque o Roger Carvalho. Acionou o Júlio Viçosa. Corte feito agora pelo Rodrigo. Mas insiste o Iporá. Comandante Iago. Deu chapéu no aniversário. Veio o golfinho na recuperação. No peito Negueba. Negueba Luiz Fernando. Na bola, Luiz Fernando. Perde a bola, Luiz Fernando. Foi deslocado pelo Wesley. E o árbitro acaba marcando uma falta. E o lançamento é feito pelo Betinho. Betinho, Anderson. O Anderson rolando bola imediatamente para o Williams. Outra vez para o Anderson. Que devolve bola para Betinho. Que retrocede ao Roger Carvalho. Aí no jogo do Caranguejo, o Atlético. A torcida pede ação, pede pressa. O Iporá não dá espaço para o Atlético fazer a bola rolar de bem. Pensou em pisos, pensou em center pisos. Porcelanato 60 por 60, apenas 18,90 ao metro. Só Center Pisos tem. Center Pisos, shopping do piso em Goiás. 35 minutos passados no primeiro tempo. Atlético 0 e Iporá 0. Bom time, bom leite é a vitória na certa. Com leite, o leite com qualidade 5 estrelas. É Arivaldo, o número meia dúzia do Iperá, rola a bola para Vinícius na ponta canhota, prende a bola Vinícius, retrocedendo no campo em defesa, Arivaldo na bola, perna esquerda nela, tentava acionar o Rodrigo Alves, corte feito pelo time do Atlético, é agora Luiz Fernando, foi Luiz Fernando, perdeu, caiu de maduro, recuperação do Iporá, lançamento do Jean, até o Vinícius, machou, vai pedalando, entrou na grande área, cruzou, cata o goleiro Kleber ali no primeiro pau, ô Thiago. Numa boa jogada do camisa 7, o Vinícius Leite. Quem estava livre ali na entrada da pequena área era o Rodrigo Alves. Porém, ele cruzou mal a bola. O camisa 7, o Vinícius, nas mãos do goleiro Kleber, que fez a defesa. O Iporá chegou mais uma vez com perigo aqui no Olímpico. 0-0 ao placar do jogo, monstro. 36 minutos passados no primeiro tempo. Prestação de serviço com alto grau de especialização. Tropical Pneus, confiança é tudo. Na bola, Roger Carvalho, mandou para o Anderson. O Anderson na esquerda, Luiz Fernando, corre, corre, corre, corre, corre. Evitou, mandou atrás Negueba. Salvou ali o Rodrigo, tirou para fora da grande área. A bola passa pelo Anderson, ficou com o Roger. Roger na entrada da grande área, sobe Rodrigo, zagueiro 3 da equipe do Iporá. Espanou na ponta canhota. A vantagem agora é para o Atlético. Setor direito com Silva, na boca do gol, tentou o Júnior Missola. Cleriston vai em caixa, o Geninho. É na tentativa péssima do Silva, que erra muito o passe de novo, Edson. A bola foi muito mal colocada para o Viçosa, nem chegou ao atacante Brunegro, está 0-0. E o time do Iporá vai no setor direito. O Wanderson vai fazer a proteção da bola pro Roger, este é Betinho. Tenta o drible na grande área, foi empurrado. O árbitro assinala a falta. Foi empurrado, caiu. Caíram os preços da Semaco. Eu sei que está cedo para falar nisso, mas o técnico Marcelo Cabo né, 35, 36 minutos, só tem um jeito dele consertar isso aí, é voltar o Pacheco, né, pegar o Bruno Pacheco, botar na lateral esquerda onde ele estava jogando e pegar esse Anderson e colocar lá na frente, né, para melhorar a qualidade de finalização, jogar pelo lado esquerdo do campo e fazer com que essa bola chegue com mais qualidade do Júnior Viçosa. Pensou em borracha? Fale com a Rainha, 32 31 90 00, a parceira de sua empresa em correias, mangueiras, lençóis e borracha, rodas e rodízios, o seu distribuidor Gates. Você que está acompanhando agora o futebol fantástico também pelo AM da Rádio 730, escuta a opinião do Nivaldo Carvalho aos 38 do primeiro tempo. Que jogo é esse? Que Iporá é esse, Nivaldo? O Edson, o Iporá faz aquilo que tem que ser feito, né? Uma marcação eficiente, procura bloquear as principais jogadas do Atlético. Veja que o Atlético não conseguiu fazer nenhum cruzamento pelo lado esquerdo, lado direito, duas vezes, cruzamentos ruins. Falta articulação, ou seja, os jogadores de frente não recebem a bola com qualidade. Então, se o Atlético não melhorar da água para o vinho no segundo tempo, ele não vai conseguir vencer esse jogo. A prefeitura trabalha para Goiânia ficar do jeito que a gente gosta e já está regularizando todos os serviços. Faça você também a sua parte. O Atlético vai para o ataque, aparece ali para salvar o Lucas, tirando a bola que vai para fora. É outro manuseio que o Atlético bate. Imuse Jeans, conforto e qualidade, o melhor da moda masculina. Arremesso cobrado, partindo a equipe agora do Atlético com o Luiz Fernando, rolando bola para o Anderson, este no setor canhoto, dá a bola agora para o Negueba, limpou, clareou, ajeitou, cruzou na tentativa do Viçosa, Rodrigo salva, mandando bola agora para o Iago, ele na cabeça ganhou do Roger, mas vem um Bonfim na cobertura do Roger, Bonfim chuta a bola contra o Iago, vai para fora o arremesso, é rubro-negro. Quer voltar a ter desempenho de 18 anos? Lifeman é a solução. 39 minutos e meio. Passados no primeiro tempo no Estádio Olímpico, Pedro Ludovico, 0 Atlético, 0 Iporá. É um placar hiperflex aqui no microfone da Rádio 730. Roger passando a bola até o Silva. Agora o Roger muda de posição, troca de posição para o Bonfim. O Bonfim fica na zaga mais pelo lado esquerdo e o Roger mais pelo setor direito. E a bola vai e a bola vem. E é o Bonfim que pisa nela. Enrolou agora para Betinho, que devolve a bola para o Bonfim, que devolve para o Betinho, que devolve para o Bonfim, porque lá na frente ninguém pode receber, o Iporá não deu espaço, salvou o zagueiro que é o Lucas, retoma o Atlético as ações, a bola passa pelo Luiz Fernando, não passa pelo Arivaldo, Arivaldo no setor esquerdo, subiu o Silva, golpeou, na direita agora com o Willis, adianta a bola Arivaldo, mete o pé direito nela, no sistema ofensivo da equipe do Iporá. No churrasco, na salada e na feijoada, receita de deliciosos momentos. 0 a 0 Atlético Iporá, é campeonato goiano na abertura de mais uma rodada, que neste sábado marca, destacando o Vila Nova em Anápolis, o Goiás em Rio Verde, e o Negueba vai na bola, o Negueba vai para um lado, vai para o outro, tenta buscar jogo, recolheu, atravessou, lançamento a Silva, vem de trás o Silva, bota na frente o Silva, patinou o Silva, sofreu a falta, vantagem para o Atlético, Viçosa, Negueba, ponta esquerda, pedalou, limpou, clareou, tentou para o Anderson, a bola vai pela linha lateral. Na RR você tem o melhor preço em materiais elétricos, cabos e materiais para quadros de comando. É lá, a RR, telefone 3597-3599. Alô, Roberto, lá do Goiás Parque, o tempo passa. Ora, ora, ora. Quarenta e um minutos e meio, primeiro tempo no Estádio Olímpico, no placar hiperflex, ninguém é de ninguém, Atlético 0 e Iporá 0. 8 e 13. Em andamento pela Copa Libertadores da América, o Atlético Tucumã vai vencendo o Júnior Barranquilla por 3 a 0 e deve ser adversário do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores. conheça a linha prêmio da Sorvemil, momentos de prazer e felicidade. Sorvemil, paixão em forma de sorvete. Primeiro tempo no estádio olímpico, que recebe um público regular, aquele público do Atlético, acostumado a vir nos jogos aqui no estádio olímpico. É 1.500, 2.000 torcedores por aí. Vai o Willians, rolando bola para Viçosa. Viçosa é pela direita, olha para frente, não vê ninguém atrás de si. Tabelou, mandou a bola agora para o Betinho. Betinho virou para o Anderson. Anderson tem o Negueba pela ponta esquerda. Negueba corre mais pela ponta esquerda. Willians corre mais pelo meio. Cruzamento feito, Luiz Fernando caprichou com estilo. E a bola vai à direita pela linha de fundo. O lugar certo de fazer suas compras é na Rede Store Supermercados. Todo dia, dia de ofertas. Rede Store, o melhor para você. 42 minutos, 50 segundos. Caminhamos para o final do primeiro tempo no Estádio Olímpico. A Rede Nova lançou, está 0 a 0. Tratamento odontológico, Kroll é lógico. Agende uma consulta e compare. Vai o goleiro Clériston bater o tiro de gol para o Iporá. Mandou bola na ofensiva. Rebatida a bola pelo Betinho. Tirando agora o Wesley. A recuperação pertence à equipe do Iporá. No setor canhoto. Vai ser acionado. Acionado o Vinícius. Passou o Anivaldo para ser acionado também. Mas o Vinícius girou para o Everton. Everton outra vez para Vinícius. Na orla do gramado pelo setor esquerdo. O Iporá ataca para o gol da Rua 55. O Atlético ataca para o gol da Avenida Paranaíba. Precisou de baterias? Shopping das Baterias. 3255-0708. Everton demora, passa a bola na direita agora com Lucas. Lucas a Jean, Lucas Cessosa, não deixa a bola sair. O Lucas cruzou, bola rasteira. Roger Carvalho tira. Movimentação feita no setor canhoto do Atlético. A bola é travada pelo Lucas, saiu o arremesso. Pertence à equipe do Atlético. Na Vesa Renault, Avenida T63, Nova Suíça e Castelo Branco, em Campinas. 44 minutos, primeiro tempo 0-0. É o placar Imperflex Atlético Iporá. Imperflex, há 19 anos distribuindo as melhores marcas de impermeabilizantes. 32-10-12-88. O Atlético nesse primeiro tempo defende o gol da Rua 55, o gol à esquerda das cabines de rádio, ataca para o gol da Avenida Paranaíba, que é defendido pelo goleiro Clériston do Iporá. O Iporá evidentemente ataca para o gol da Rua 55. O Iporá tem posse de bola na direita, foge da falta. O jogador Jean tabelou com Lucas. Lucas no setor direito, cruzamento na boca do gol, mergulha o goleiro Clever e é dele. Rainha da Borracha, o seu distribuidor Gates, 3231-9000. Vamos chegando à marca de 45 minutos no primeiro tempo. O quarto árbitro já está ali à beira do gramado. Levanta a placa. Mais um. Vamos até 46. O jogo quase não teve paralisação. Jean até o Rodrigo Alves na direita. Passa a bola para o Lucas. Prende a bola, Lucas. Controlou outra vez para o Rodrigo. Vai mandar. Mandou para o Lucas. Que ótimo ataque na boca do gol. Chegou atrás ali do Daniel. O Vinícius, mas o Daniel percebeu. Recebeu e tirou, mandou para fora da grande área, ficou agora com Wesley. É o Wesley no setor direito, avança o Iporá, perigosamente tira a retaguarda do Atlético, a bola vai no fundo, é escanteio. Jogue os preços altos para escanteio com a São Jorge. Janela alumínio branca completa com vidros, só R$199 na São Jorge, o shopping da construção. Faltam 20 segundos para o término do primeiro tempo. Balada Fujioka, fones de ouvido, caixa Bluetooth e muito mais. Faça a festa no ritmo do seu bolso. Olha o escanteio a ser batido pelo Rodrigo Alves lá pelo setor direito. 0 a 0. Vai bater o escanteio e vai terminar o primeiro tempo no apito do Roberto Alves. Mas no escanteio tudo pode acontecer. Escanteio. O Rodrigo Alves pelo setor direito bateu na boca do gol. Tira a zaga do Atlético. Ficou a bola com o Jean. Finaliza a bola. Vai à direita do Kleber pela linha de fundo. Roberto Giovani já consulta o seu cronômetro, já chega Fernando Faria aqui no intervalo diferente da Rádio 730. Vai tomando posição Kleber para bater o tiro de meta. Ele vai levantar a bola e o árbitro vai soprar e vai dar por encerrado o primeiro tempo. O que que o árbitro espera bater? Quer ver? Bateu e ele terminou, gente. Apita logo, pra que ficar esperando? Ô Roberto Giovani. Fim de primeiro tempo, 0 Atlético, 0 Iporá. E a torcida do Atlético tá vaiando o time. É isso mesmo, Edson. Vou chegar aqui nos jogadores, o Atlético Daniel Borges, lateral direito. Calma aí, Ítalo. A torcida tá vaiando o time, é justo? É normal, eles querem que a gente saia de campo vitorioso, a gente também quer, a gente tá trabalhando. Vamos arrumar agora no intervalo para voltar para o segundo tempo melhor. Tá aí, Daniel. Olha o Williams aqui, o torcedor vaiando o Atlético, hein, Williams? Ah, mas... tem outra equipe do outro lado que também luta, que briga. Jogar futebol não é fácil, né? Só quem tá dentro de campo sabe, mas sabemos que o torcedor é emoção, né? E é ter tranquilidade que o gol vai sair, nós vamos sair daqui com os três pontos. Williams, o Atlético, Geninho. Deixa eu chegar no Anderson aqui. O que que aconteceu nesse primeiro tempo e a torcida vaiando nessa saída de vocês, mano? Não, a torcida, ela sempre quer o melhor, né? Da mesma forma que a gente. Ela tem o direito dela de cobrar, se o direito dela é essa, ela, a gente tá tranquilo. Eles proporam o jogo de contra-ataque, né? É isso que eles estão querendo. Uma falha nossa, conseguir fazer o gol de contra-ataque, mano. Nosso time tá bem, tá tentando, o time dele tá muito fechado. É muito difícil conseguir passar pelo time que tá muito fechado. Então, é abrir os lados, começar a jogar pelo lado que o time dele vai abrir e a gente vai achar o gol. Obrigado. Ô Anderson, olha, Negueba, olha contigo, o Negueba aí, saindo aqui. Torcedor tem razão de vaiar o atleta nesse primeiro tempo, Negueba? O torcedor tem razão de fazer o que eles querem. Desde que não prejudique a nossa equipe. Nossa equipe tem que ouvir o que o professor tem para falar e consertar no segundo tempo. Nós sabemos que a gente não fez um bom primeiro tempo. Agora é consertar para que a gente possa voltar melhor no segundo. Aí o Negueba, falando desse primeiro tempo. Pedro Henrique Geninho. É isso mesmo, Thiago. Júnior Viçosa desceu para o vestiário. Muito bravo, muito nervoso com a atuação da equipe no primeiro tempo e principalmente a torcida na arquibancada. Terminou o jogo, vaiou muito o primeiro tempo do Atlético aqui no Olímpico, 0-0 com o Imporá. Vem aí o intervalo diferente. Fernando Faria, a coisa tá feia aqui no Olímpico, Fernando! A coisa tá feia, a coisa tá preta. Intervalo diferente. A bola parou. Fernando Faria. Aqui no intervalo diferente pra você, com as feras da 730, 0 pro Atlético, 0 também para o Iporá. Oferecimento é o Shaddai, tudo em portões, do simples ao mais sofisticado. A Nisa faz o liquida fevereiro, são poucos dias para comprar seu Hyundai a preço de custo, com garantia do menor preço. Rômulo César, situações de Iporá de Atlético 0-0. Pois é, Fernando, e com este empate entre Atlético e Iporá, o Atlético vai permanecendo na ponta do Grupo B com 11 pontos agora, vai chegando à mesma pontuação do Goiás e do Vila Nova, porém, não assume a liderança do Campeonato Goiano no quadro geral, porque perde no saldo de gols. O Vila Nova e o Goiás estão com 4 de saldo, enquanto o Atlético tem apenas 1 gol de saldo no Goianão, porém chega a 11 pontos. Já o Iporá vai chegando a 8 pontos ganhos na terceira colocação do Grupo A. Aqui para você, intervalo diferente. Use jeans, conforto e qualidade, o melhor da moda masculina. São Jorge, o Shopping da Construção, faz a maior promoção da história. Porcelanato 70x70, retificado. Uma super oferta, só R$29,90. Rony Xavier, e esse empate do Atlético aí, 0-0, que foi com o Atlético nesse primeiro tempo, Rones. Pois é, Fernando, aí o William saiu falando, ó, mas jogar futebol é difícil demais, mano. É mesmo, mas se fosse fácil, até eu jogaria, né? Quem que não quer ganhar 40, 50, 100, 200, 300, 1 milhão por mês, né? Então é difícil mesmo, jogar futebol não é fácil, não. Mas já que o cara propôs a jogar futebol, então procure fazer o melhor. Aqui no time do Atlético, ninguém, mas ninguém jogou bem esse primeiro tempo. Por isso que saiu vaiado, por isso que a torcida foi pra cima do time, né? E se o Marcelo Cabo é bom técnico mesmo, ele pode mexer no time, ele pode fazer as mudanças, pode colocar o Alípio no time, pode fazer uma mudança tática, colocar o Bruno Pacheco na lateral esquerda e colocar o Anderson no meio, né? Então ninguém jogou bem e por isso o time saiu vaiado, viu, Fernando? Tá aí, Romy Xavier, falando sobre esse primeiro tempo, de 0 pro Atlético, 0 também para o Iporá. Balada Fujioka, fones de ouvido, caixas Bluetooth e muito mais. Faça festa no ritmo do seu bolso. Fujioka, Noite e dia, a Prefeitura de Goiânia trabalha para manter a cidade limpa e normalizar os serviços. Faça também a sua parte. Juntos, vamos fazer a nossa cidade ficar do jeito que a gente gosta. Zero, Atlético, zero. E Porá, e esse Porá até assustou, hein, Lívio Luciano? Assustou sim, Fernando. O Iporá começou com a proposta de jogo bastante ousada. Ele surpreendeu o Atlético. Eu tenho a impressão que o Marcelo Cabo não esperava isso, não. O Iporá marcando a saída de bola do Atlético e fez isso até mais ou menos no meio do primeiro tempo. Depois recuou de vez e compactou. E foi levando, continuou levando perigo nos contra-ataques. Ou seja, o Iporá esteve muito mais perto de chegar ao primeiro gol do que o Atlético. Se me perguntar qual seria o placar justo aqui desse primeiro tempo, pelo que apresentaram o Atlético e Iporá, o placar justo seria a vitória do Iporá até agora. Tá aí Lívio Luciano comentando para você esse 0-0, que o Iporá foi melhor contra o Atlético. Agora 8:24. Alô você, carro seminovo com procedência e qualidade é na Saga Seminovos, porque Ford, do Parque Ford, vai lá, é na Avenida A, no Jardim Goiás. Daqui a pouco nós voltamos com um intervalo diferente para você. Com as feras da 730, a mídia número 1 do rádio. Rádio 730, líder em todas as pesquisas. O maior shopping da construção do Centro-Oeste faz a maior promoção da história. 60 anos São Jorge. São 20 picapes e a primeira já pode ser sua. Porcelanato 60 por 60, retificado Bianco Greso, uma super oferta. Só R$29,90. Argamassa para porcelanato Rejunta Brás, só R$18,90. É tudo em 12 vezes. Janela alumínio branca completa com vidros, só R$199. E o frete é grátis. Coiva Ventisol com vidro, 90 centímetros, só R$799. Tubo Tigre 100 milímetros esgoto, só R$39,90. São Jorge, 60 anos. Não tem pra ninguém. Nacional Borrachas é campeã da venda de borrachas em Goiás. Tem a mais completa linha de tapetes, mangotes, máquinas e ferramentas. A Nacional Borrachas está na Praça OK, número 45 em Campinas, com estacionamento próprio. Ligue 3291-9400. Nacional Borrachas, você procura, você acha. A Prestacional, serviço total 3224-8084. Desentupimento, detetização, serviços hidráulicos. Chame a Prestacional 3224-8084. Chamou, chegou. A Prestacional. Pensando em viajar no feriadão com conforto e segurança? Então aproveite, porque Carnaval de Ford Zero é na Ciaasa, sua especialista Ford. Ford Ka, EcoSport, Focus e New Fiesta com entrada facilitada e taxa zero em 24 meses. E mais, valorização séria do seu usado e preços imperdíveis durante toda a semana. Ciaasa, sua especialista Ford em Goiânia. Avenida Mutirão com Avenida D, Setor Bueno. Fone 3018-1919. Pedestre, use sua faixa. Atenção, você que está construindo ou reformando. Na hora da cobertura, a telha é Inca. Na hora de comprar telha Plan, Inca é a marca da telha. Quem se preocupa com qualidade e beleza, usa a melhor Inca, a melhor telha Plan do Brasil. Não esqueça, Inca, a marca da telha. A parceria Bosch Imperial Ferramentas traz para você os melhores preços e condições do mercado. Toda a linha de ferramentas Bosch, são mais de 50 mil itens. Ferramentas elétricas para diversas aplicações. Visite uma das lojas, Avenida Anhanguera, Vila Moraes, 3269-1199. E Avenida Pedro Ludovico Teixeira, Parque Oeste Industrial, 3996-9558. Imperial Ferramentas, buscando alternativas e soluções. Intervalo diferente, a bola parou, a audiência é show. Fernando Faria. Aqui aqui de volta com as feras da 730 e o Atlético empata 0-0 com o Iporá. Estamos no intervalo de jogo, na abertura dessa segunda rodada do segundo turno do Campeonato Goiano, jogo antecipado. No sábado teremos mais 4 jogos aí pré-carnaval para você. Sorvemio, ligue 3295-4082 e tem o melhor sorvete em seu estabelecimento. Sorvemio Paixão em forma de sorvete. Não foi à toa que o Watson falou aquilo que falou ontem do Atlético, o Romy Xavier. E não é à toa também que a torcida do Atlético está sumida, né? Você falou em 5 mil pessoas, mas 5 mil torcedores aí hoje. De longe, o Atlético leva 5 mil torcedores aí, não, Romes? Pois é, Fernando. Mas aí é para quebrar as pernas da gente, né? Você aposta no número de torcedores, mas aí o time não ajuda, não adianta. Exato. Se depender do jogo de hoje, o Atlético vai aumentar o número de contratações. Ele falou em 7, né? Né, foram em 7 de alto nível, né, se depende do jogo, ele vai partir para 8, para 11 de alto nível. Fernando, o Alípio, baixotinho Alípio, né, que jogou até no Real Madrid, no B, Real Madrid B, foi o último jogador a descer para o vestiário e ficou fazendo o aquecimento. Provavelmente ele entre no segundo tempo agora. O treinador tinha que fazer a alteração no intervalo, né, mas não tem treinador no Brasil que é macho e corajoso de virar para o Luiz Fernando e falar, você fica, o Alípio entra. De virar para o Silva e falar, você fica e o Alípio entra. Porque o treinador, ele espera 7, 8, 10, 11, 20 minutos para fazer a alteração. Porque para ele é mais cômodo de longe olhar e falar, opa, vem aqui, vai entrar o fulano. Porque aí ele não olha olho no olho do jogador. E no intervalo do jogo ele tem que olhar. O ideal é que essas mudanças no Atlético acontecessem agora, neste momento, lá no vestiário. Tá bom, Romy Xavier. Eu falava aqui até em off com o Romulo César, minha preocupação é grande com esse futebol do Atlético apresentado nesse começo de temporada, viu, Olívio Luciano? É, na verdade, deixando muito a desejar aqui, especialmente nessa partida aqui, Fernando. O time do Atlético não consegue se encontrar dentro de campo, enfrentou um adversário encardido, que veio aqui com a proposta de jogo bastante ousada, de encarar de igual para igual, e até mais que de igual para igual, pegando a saída de bola do Atlético ali. Mas o Atlético não soube sair jogando, e não soube jogar da intermediária para frente também. O Viçosa praticamente não participou do jogo. Enfim, o Cabo vai ter que fazer alterações agora, urgente, se quiser almejar aqui um resultado melhor. E olha que ficou barato para o Atlético esse empate, hein? Era para o Atlético ter saído para o vestiário aqui nesse intervalo com derrota. Peça nova... Essa nova Jaicara Autopeças. Nivaldo Ribeiro, que é da Nevasca, está ouvindo a gente, atleticano, né? E é um dos anunciantes nossos aqui no Futebol Fantástico da Rádio 730. Nivaldo Ribeiro, um abraço para ele. Um abraço para ele. Jaicara Autopeças informa. Olha só, a única peça nova para o segundo tempo vai entrar o Alípio, meia, conforme bem destacado, bem observado pelo Holmes, no lugar do Williams. Deixa eu aproveitar rapidamente, eu sei que quebra um pouco do protocolo. Isso é muito bom para fazer leitura no intervalo. O que você falou ali, Marcelo? Ah, falei que faltou vergonha na cara pra gente. Foi isso, a gente precisa jogar em casa assim, um pouco como um mandante. Falei isso e a gente se acertou lá no vestiário. Com certeza, pelo menos o time vai voltar com uma atitude diferente. Obrigado. Tá com cara de poucos amigos, não gostou. Faltou vergonha na cara. Foi o que disse o Marcelo Cabo, aqui na 730. Fernando. É o Shaddai de tudo em portões, janelas, portas de aço, alarmes e porteiros eletrônicos. A El Shaddai cobre qualquer orçamento e não cobra taxa de entrega. Já começando o segundo tempo, já de volta o Edson Rodrigues. Pensou em pisos, pensou Center Pisos, o shopping do piso em Goiás. Porcelanato 60 por 60, apenas R$18,90 o metro. Só Center Pisos tem. Foi isso mesmo, Romes? Faltou vergonha na cara pro Atlético nesse primeiro tempo, Romes? É, faltou bola também, né? Além da vergonha, faltou a bola. E o William saiu, Fernando, porque ele achou que é difícil jogar bola. No intervalo ele falou, é difícil demais jogar futebol. Agora, se o cara tem dificuldade com uma iluminação dessa, com um gramado desse, uma bola redondinha, uma meia gostosa de pôr no pé, uma chuteira macinha, e ele sentir dificuldade, aí pode largar de mão. É isso mesmo, Fernando, faltou vergonha. A Nissan Hyundai faz o liquida fevereiro. São poucos dias para você comprar seu Hyundai a preço real de custo com garantia do menor preço. Clube de Pesca Lago Verde, vá fisgar um peixe na pesca esportiva e para descansar com toda a família, Ecotel Lago Verde, reservas 3593-4300. Os jogadores se reúnem ali no meio de campo, eles devem estar falando o que nesse momento, hein, Livre Luciano? O que eles devem estar tramando ali? Olha, deve estar falando em atitude, em correr mais, mas está faltando muita qualidade, viu, Fernando? Essa que é a verdade. Eu nem digo que faltou vergonha ou faltou transpiração. Faltou foi qualidade mesmo para o time. Você vê, por exemplo, um jogador da categoria do Williams jogar a bola que nós já vimos ele jogar nesse campeonato aqui em algumas partidas, contra o Vila mesmo, contra o Goiás. Hoje eu destacava durante o jogo, abaixo da crítica, né? Você vê, por exemplo, a dificuldade de saída de bola, Silva, como sempre, errando passes fáceis. Ou seja, eles têm que conversar sobre isso, né? E acho que 7 jogadores aí que a diretoria está pensando em trazer, não, acho que não resolveria. Tem que pensar em 17 ao invés de 7, pela bola que jogou aqui hoje. Na Imperial Ferramentas, os preços continuam em baixa. Aproveite, Imperial Ferramentas, soluções MRO à sua disposição. Em Goiás, a tradição em correias, transportadoras e elevadoras com preço justo é com a Nevasca. Falou em borracha, falou Nevasca. E já vamos para o segundo tempo de Atlético e Iporá. De volta ele, o melhor locutor esportivo do Brasil. Fernando Faria, trouxe aí um intervalo diferente ao microfone da Rádio 730. Vai começar o segundo tempo, apita o árbitro! Começa a etapa complementar. O Atlético no segundo tempo defende o gol à direita das cabines de rádio, o gol da Avenida Paranaíba, ataca para o gol da Rua 55. Camisa rubro-negra, calção branco e meia rubro-negra, uniforme do Atlético. O goleiro Kleber joga com a camisa azul, calção da mesma cor e uma meia em branco com detalhe em vermelho e preto ali pertinho do joelho. O Iporá, camisa amarela, calção amarelo, meia azul. O goleiro joga com uniforme laranja, o goleiro Clériston da equipe do Iporá. O Atlético com ataque, o Clériston vai para receber a bola na maior tranquilidade. Completa linha DeWalt na Mizongue Madeiras e Acessórios. Ligue 3233-7213. Completando o uniforme dos artistas, o espetáculo. Trio de arbitragem, camisa verde, limão, calção preto e meia verde, limão. Tá 0-0 o placar. Vamos pro jogo. Recebendo a bola, Rivaldo. Retrocedendo ali para o Márcio Luiz. Ele no campo intermediário acionou o Iago. Corte feito pelo Bonfim. A sobra é para o time do Atlético. Queria uma falta. O jogador que é o Alip, que entrou no jogo, mas o Iporá tem posse de bola, 0-0 é o placar. Imperflex, segundo tempo, início de segundo tempo, 1 minuto e meio, 0 Atlético, 0 Iporá, o placar Imperflex, a bola vai para lateral, último toque do Iporá, o arremesso é rubro negro. Janela alumínio branca completa com vidros, só R$199 na São Jorge, o shopping da construção. Vai embora o Bonfim, rolando bola para a Negueba, devolve para o Bonfim, este agora tem. Entrou para Betinho, setor esquerdo, vai atrás da bola o Luiz Fernando, que não consegue pegar e sair no fundo. É tiro de gol que o Iporá vai bater. São Jorge, o maior shopping da construção do Centro-Oeste, faz a maior promoção da história. Porcelanato 70 por 70, retificado Bianco Gres, só R$29,90. Aproveita, 0-0 neste sábado. O Vila Nova joga em Anápolis contra o Anápolis e o Goiás vai a Rio Verde enfrentar a equipe do Rio Verde. E os outros jogos deste sábado, Rômulo César. Além dos dois times goianos, dois times da capital jogando, vamos ter ainda Goianésia e Craque no Valdeir de Oliveira. Olha o Iporá! Tocou de lado, Iago perdeu a maior chance do jogo. Tava aberta a retaguarda do Atlético, o Thiago Arruda. Vacilou o Iago, atacante, no vacilo, no apagão total da defesa do Atlético. O Iago ficou cara a cara com o goleiro Kleber, no melhor momento do Iporá no jogo. Ele tremeu, hein? Chutou fraquinho à esquerda do goleirão do Atlético, para sorte da nação rubro-negra. A bola foi para fora, 0-0. 0, monstro. Cias, a sua especialista forte, mutirão com a avenida desse setor Bueno, telefone 30181919. Completando agora a informação, Rômulo César. Pois é, Edson, vamos ter a Aparecidense e Itumbiara no Aníbal Toledo em Aparecida de Goiânia e Goianésia e Craque no Valdeir de Oliveira em Goianésia. A Nacional Borrachas é campeã na venda de borrachas em Goiás e tem a mais completa linha de tapetes, mangotes, máquina e ferramentas. 32,91,94,00. O Atlético tem posse e bola com o Betinho. Faz a marcação no sistema de defesa e fora. Betinho não tem ninguém para mandar a bola lá na frente. É obrigado a recuar para o Roger Carvalho, que chama para o trabalho agora o Silva. A bola passa pelo Silva, não passa pelo Arivaldo, que mete bola no setor direito, impulsionando para o Jean. Desce é o Jean, limpou o Jean, caiu, levantou, é Jean, na boca do gol, cruzou, mergulhou o goleiro, largou, confusão, segura agora o Cléber, e foi atingido, por pouco, muito pouco mesmo, e por lá não chega a rede, o Thiago. Jogada sensacional do Jean Batista, pela direita, saiu da marcação do lateral esquerdo, Wanderson, livrou também do Roger Carvalho, cruzou, bem posicionado, como pega o goleiro Cléber, ele defendeu a primeira e depois em dois tempos ainda sofreu uma pancada do Rodrigo Alves, mas ficou com a bola, por pouco o Iporá não marca primeiro aqui no Olímpico, 0-0, mostrou. O Edson, e o Atlético voltou diferente, voltou pior, ele conseguiu voltar pior, né? O Atlético voltou diferente, voltou pior, duas chances em quatro minutos a favor do time do Iporá. E o Iago, naquele lance anterior a essa jogada agora, só não fez o gol porque a bola escapou um pouquinho dele, ficou correndo na lateral dele. E ele não teve perna para poder finalizar. É, o time do Atlético está com medo do jogo. O cara pega a bola ali, o volante, no caso o Betinho, não acha ninguém para tocar. Sabe por quê? Porque o cara esconde do jogo. Ele encosta no adversário para ficar marcado. Quer dizer, o time do Atlético está automarcado para não receber a bola. Está procurando aquele móvel para o seu escritório? O lugar certo com os melhores móveis para a sua empresa é lá. Shopping do Escritório. O móvel na sua medida. Goleiro Clériston do Iporá. Bateu o tiro de meta. Manda a bola para o campo de ataque. Saltou para espanar a cabeça o Bonfim. O Bonfim girando. O Rodrigo tirou para a equipe do Iporá. Ficou a sobra agora para o Atlético com o Betinho. Betinho no setor esquerdo. Ao Anderson. Chutou a bola contra o Jean. No espirro ficou com o Jean, que retrocede para o Lucas, que de passagem deixou o Wanderson para trás, e o Lucas desce, apoia o ataque, alta velocidade, boca do gol, Roger Carvalho tira, vai para fora o arremesso do Iporá. É o Chatai Portões, portões a partir de R$299, televendas 3281-7051. Olha o Iporá, arrisca o Everton na entrada da grande área, pega por baixo da bola, ela sobe e vai embora pela linha de fundo. O lugar certo de fazer suas compras é na Rede Store e Supermercados. Todo dia, dia de ofertas, Rede Store, o melhor para você. Futebol fantástico, microfone da Rádio 730. É o campeonato goiano, estádio olímpico, Pedro Nuno Vigo. É o Atlético enfrentando o Iporá no primeiro jogo entre os dois pelo campeonato, lá em Iporá. O Atlético venceu o jogo 1-0. Era o Alípio cobrando falta, marcou o gol. Balada Fujioka, fones de ouvido e caixas Bluetooth e muito mais. Faça a festa no ritmo do seu bolso. O Atlético tem posse de bola agora com o Anderson. Olhou, atrasou para o Roger. Roger no setor esquerdo, sai jogando agora com o Negueba. Prende a bola, Negueba. Passa o pé sobre ela, recuando para Betinho. Betinho olhou mais atrás do Roger Carvalho. O Iporá faz o cerco, não dá espaço para os jogadores do Atlético receberem a bola no setor esquerdo. Agora o Anderson buscou acionar o alívio pelo setor esquerdo, tirou a zaga com o Wesley descartou, recuperação feita pelo time do Atlético, é o Júnior Viçosa que busca jogo, mandou na grande área para o Luiz Fernando que estava fora de jogo, toda em posição de impedimento. O Indoblue, o insufilme transparente com alta retenção de calor, exige a original e recusa imitações. 7 minutos e meio passados no segundo tempo no estádio Olímpico, a rede não balançou. 0 Atlético, 0 Iporá. A Nissan Hyundai está fazendo liquida fevereiro. São poucos dias para você comprar o seu Hyundai a preço real de custo, com garantia do menor preço. Sobe Bonfim, espana na cabeça, dá bola para Luiz Fernando. O Bonfim sentiu a pancada. O árbitro paralisa o jogo. Tradição em correias transportadoras e elevadoras com preço justo é com a Nevasca. Falou em borracha, falou Nevasca. Jogo parado, livre Luciano. Segundo Romulo Xavier, o Atlético voltou pior no segundo tempo. É o Atlético que tá mal ou esse Iporá sabe jogar bola, livre? As duas coisas, Edson. O time do Iporá sabe jogar. Esse jogador número 10 aí, Rodrigo Alves, muito bom jogador, fez o corta-luz ali para aquele lance que o Iago errou na cara do gol. Muito bom jogador, leva muito fácil a bola do campo de defesa para o campo de ataque, conduz muito bem. E o Atlético, Ed, estou observando o seguinte, a pouca movimentação no ataque do Atlético. Os jogadores pegam a bola na intermediária, especialmente o Betinho, que é o único que sabe lançar aí. Vai enfiar a bola, não aparece o jogador para receber, a movimentação do Luiz Fernando, do Viçosa, o Viçosa é muito preso. Quer dizer, o Negueba também tem que chegar mais na frente com movimentação, para dar opção, senão fica fácil a marcação de Corá. Pensou em pisos, pensou Center Pisos. Porto Cenerato 60 por 60, apenas R$18,90 o metro. Só a Center Pisos tem. Center Pisos, o shopping do piso em Goiás. Outra vez o Iporá. Ataca. Lançamento para o Vinícius. Vai em alta velocidade. Prendeu na lateral da grande área pelo setor esquerdo. Chegou por baixo agora para aliviar a barra. O Daniel Borges cedendo o escanteio. Joga os preços altos para escanteio com a São Jorge. Argamassa para porcelanato Rejunta Brás, só R$18,90 na São Jorge, o shopping da construção. Rodrigo Alves vai bater o escanteio para o Iporá lá na praça hoje. O Iporá ataca para o gol da Avenida Paranaíba. O Atlético ataca para o gol da Rua 55. Rodrigo Alves de lado da bola. Recebe a autorização do Roberto Giovani. Partiu pé direito nela. Bateu fechado na boca do gol. Clever espanou, tirou de soco. Dá jogo para a Negueba. Negueba no campo intermediário. Luiz Fernando Negueba. Chuta a bola com para o corpo do Lucas, vai para a linha lateral. O arremesso é do Atlético. Momentos de prazer e felicidade. Sorvemil, paixão em forma de sorvete. Alô, Regner Filho em Brasília. Alô, doutor Salustiano Gabriel Neto. O tempo passa. Ora, olha a hora. Segundo tempo no estádio Olímpico, 10 minutos e meio. No placar Interflex, Atlético 0 e Iporá 0. Faltando 15 minutos para as 9 da noite. Daqui a pouco, 9:30 da noite, tem jogo pela Copa do Brasil na segunda fase, Coritiba e Asa de Arapiraca. Já pela primeira liga, o Criciúma e o Internacional, que jogaram ontem pela Copa do Brasil, jogam daqui a pouco pela primeira liga, Criciúma e Inter em Santa Catarina. Rádio 730, primeiro lugar. E vai o Betinho, e desce o Betinho, faz a abertura agora com o Anderson, virou no setor direito, olha o Viçosa de virada, pega na meia, e o goleiro Clériston bateu, opa, e foi lá e buscou o Geninho. E agora gosta do que viu. O torcedor na arquibancada aplaudiu o chute do Viçosa, porque o Atlético pela primeira vez tocou a bola. Bola de pé em pé, o Daniel Borges escorou de cabeça e da entrada da grande área, numa meia virada, pegou bem na bola o Viçosa. O Clériston fez boa defesa, segundo tempo do Olímpico está 0-0, Edson. Primeiro chute do Atlético contra o goleiro Clériston da equipe do Iporá. Bola agora com o Bonfim, olhou, carregou, desceu, observou. Aproximou-se da linha dizendo, pisou na bola, buscou agora a opção ofensiva, dá a bola para o Viçosa, Viçosa na direita, abertura para o Silva, Luiz Fernando, tentou para o Viçosa, tirou agora o jogador que é o Márcio Luiz, ficou ainda com o Silva, setor esquerdo, rolando bola para o Anderson, carrega, levanta, boca do gol, aparece o Rodrigo e tira, retomando as ações do Daniel na boca do gol, salva agora o Márcio Luiz, mais um rebote, ficou com o Silva, o Atlético cresce no jogo, Silva vira. O Anderson, vai cruzar o Anderson, até o Viçosa, entrada grande área, vai embora Viçosa, recuou para Silva, para lá, para cá, outra vez, a Viçosa, plantava o gol, girou a bola para Negueba, Negueba na direita, dá jogo para o Daniel, vai cruzar, não cruza porque o Arivaldo tira, e mete a bola para fora, é arremesso para o Atlético. Em Uzi Jeans, conforto e qualidade, o melhor da moda masculina. Daniel Borges vai batendo no arremesso agora para a Locomotiva Rubro Negra. Arremessa a bola na grande área, a bola cabeceada e vai para fora. Nivaldo Carvalho, Nivaldo Carvalho. No futebol tudo pode acontecer. Mas pelo andar da carruagem, você está prevendo o que nesse restante de jogo, Nivaldo? O Atlético vai ganhar. Vai ganhar? É, o Atlético cresceu nos últimos minutos, está pressionando mais o time do Iporá, que certamente vai sentir um cansaço, até porque é impossível não sentir um desgaste por conta daquilo que fez no primeiro tempo. Se o Atlético continuar desse jeito aí, vai ganhar o jogo. Porque time do interior cansa mesmo, Nivaldo. O trabalho físico do time do interior é diferente do time da capital. Né? Então cansa mesmo no segundo tempo. E pela primeira vez, né, Lívio? O Atlético tocou a bola e conseguiu chegar. E jogador de futebol, ele não pode ficar com medo de vaia da torcida, não. Ele tem que aparecer pro jogo. Né? O Bonfim pegou uma bola ali atrás, caçou, procurou, tentou encontrar alguém, não encontrou ninguém. É, e aos 12 minutos do segundo tempo, o Atlético fez o goleiro do Iporá trabalhar aqui no Estádio Olímpico. Pensou em borrachas? Fale com a Rainha. 32-31-90-00. A parceira de sua empresa em correias, mangueiras, lençóis de borracha, rodas e rodízio. O seu distribuidor Gates. E a bola foi atirada para fora. Não dê bola fora. Falou em borracha. Falou Nevasca. E a bola está solta. Subiu ali o Betinho. Sobra de bola que pertence ao Jean. Busca no setor esquerdo agora o Everton. Faz a abertura, Nivaldo. Na boca do gol. Subiu o Jean, salva agora o Roger. O Roger imediatamente dá bola para o Alívio. Alívio no setor esquerdo, Negueba. Puxa o contra golpe. O Atlético começa a acreditar no jogo. Negueba, Silva! Linha de centro. Silva, Viçosa. É o Alívio. Tentou para Viçosa. Tirou a zaga. Ficou com o Anderson. Faz abertura para Viçosa. Setor esquerdo. Carrega. Limpa. Perde. Recupera. Ainda com Viçosa. Sobe a carga faltosa. Foi derrubado pelo G, e a arbitragem está marcando falta. Peça nova. Caíram os preços da Semaco. Peça nova, peça Jaicar, autopeças 32-31-0000. Vai sair o Silva, volante com a 8, a segunda peça nova do Marcelo Cabo. E entra o João Vitor, jogador que é o 10, na base do Atlético, jogador artilheiro na base, com a 18 em campo, Edson. João Vitor entra, sai Silva no time do Atlético, que tem uma bola parada. Vai tomando posição a Locomotiva Rubro-Negra para o movimento de bola. 0-0 é o placar do jogo. Daniel Borges posicionado. Vai erguer a bola na grande área. Correu, alçou, mergulhou, tirou agora. O zagueiro Rodrigo mandando a bola no fundo. Escanteio para o Atlético. Joga os preços altos para escanteio com a São Jorge. Janela alumínio branca completa com vidros, só R$199 na São Jorge, o shopping da construção. 16 minutos passados do segundo tempo no Estádio Olímpico, Atlético 0 e Iporá 0. O Anderson vai bater no escanteio para o Atlético na Praça 11. Aquele agarra, agarra entre os jogadores e o árbitro chega junto. Ciasa, sua especialista forte, mutilão com a Avenida de Setor Bueno, telefone 3018-1919. O Anderson vai bater agora. Correu, alçou, boca do gol, sai o goleiro Clemson e tira pra fora da grande área. É vez do Iporá, mas o Atlético salva com o Betinho Anderson. Boca do gol, olha o gol do Atlético, mergulhou, cabeceou o Bonfim. Mas o goleiro Clemson vai lá e não deixa a bola passar. Segura o filho, Geninho. Segura a cabeçada do Bonfim, no ótimo cruzamento do Anderson. Em cima da linha, mais meio metro, aliás, centímetros, a bola entrava por completo e o Atlético abriu o placar, tá 0-0 segundo tempo. O Wendel Blue, o insufilme transparente com alta retenção de calor. Exija original e recuse imitações. Como diria um amigo meu. Fala, Neto! Como diria um amigo meu lá na fazenda do Nivaldo Carvalho. A melhor espiga do milho caiu no pior porco. É? É. Essa bola que chegou aí agora é pro Bonfim fazer de cabeça. E vai agora o time. É do Atlético pelo setor direito. A bola vai ser trabalhada. Proteção do zagueiro e a bola vai no fundo. É tiro de retorno que pertence à equipe do Iporá. A prefeitura trabalha para a goleira ficar do jeito que a gente gosta. E já está regularizando todos os serviços. Faça você também a sua parte. 17 minutos mais 40 segundos passados na etapa final. No Estádio Olímpico Pedro Ludovico. Campeonato Goiano. Abertura de mais uma rodada. O Atlético vai empatando com o Iporá em 0-0. Em Goiás, tradição em correias transportadoras e elevadoras, com preço justo é com a Nevasca. Falou em borracha, falou Nevasca. O tempo vai passando, 18. Etapa final, placar Imperflex 0-0. Atlético e Iporá. Vai tomando posição agora para fazer a cobrança do arremesso manual. Lucas coloca a bola sobre a cabeça. Lucas, o Iporá ataca para o gol da Avenida Paranaíba. O Atlético ataca para o gol da Rua 55. Alípio vai na bola. Prende a bola, Alípio. Alípio é Luiz Fernando. Deixou agora com Negueba. Negueba ao Daniel Borges pelo setor direito. Vai fazer o lançamento longo. Prefere ir no lance individual. Complicou a jogada. O Daniel deu tempo para o Arivaldo. Meteu o pé na bola. Botou para fora. O arremesso é do Atlético. Sim, meus amigos. Com o time Complete, não vai ter para ninguém. Complete. O leite com qualidade 5 estrelas. Vamos chegando a 19 minutos no segundo tempo, 0-0. Segundo o Nivaldo Carvalho, o Atlético vai ganhar o jogo. Vamos ver. E partiu agora pelo setor esquerdo o João Vitor. Acaba ganhando um escanteio. A bola vai no fundo. Joga os preços altos para escanteio com a São Jorge. Janela alumínio branca completa com vidros. Só R$199 na São Jorge, o shopping da construção. O Anderson vai bater o escanteio para a equipe do Atlético do setor esquerdo. Partiu pé na canhota, era na boca do gol. Subiu para tirar o Márcio Luiz. O Atlético insiste. A sobra de bola é para o Iporá. Chutão para frente, direto para os braços do goleiro Kleber, que segura firme. No churrasco, na salada e na feijoada, tudo bem. Fricó, receita de deliciosos momentos. E agora o Betinho lança uma bola errada e dá diretamente para o goleiro Clériston. A prefeitura trabalha para a Goiânia ficar do jeito que a gente gosta e já está regularizando todos os serviços. Faça você também a sua parte. Clériston na linha de frente da grande área. Meteu o pé direito na bola. Subiu na intermediária do Atlético. Betinho rebateu a bola. Caiu agora com o Everton. Levantou. Ficou com o João Vitor. Este agora no setor esquerdo. Metendo o bola no campo interno. Intermediário até Alípio. Alípio ao Anderson. Anderson pode devolver, já devolve para o Alípio. É bom o ataque do Atlético. É o Alípio. Prepara a chance para o cruzamento. Sai jogando agora com o Betinho. Betinho acionando um bom fim. Se manda o zagueiro do Atlético. Faz abertura na direita na tentativa do Daniel. Tirou o Vinícius. A bola bate na perna do Daniel. É remocedo e fora. Bom time. Complete é a vitória na certa. Complete. O leite com qualidade. De 5 estrelas. Alô Zezé, alô Joab, alô Joab, o tempo passa. Ora, olha a hora. Minutos passados no segundo tempo no Estádio Olímpico, no placar Imperflex Atlético 0 e Iporá também 0. Faltando 5 minutos para as 9 da noite. Após apresentar 6 jogadores, além de uma nova comissão técnica, o Rio Verde, adversário do Goiás no próximo sábado, apresentou mais 2 jogadores. O primeiro deles é o meio-campista de 22 anos, Jair, revelado na base do Internacional de Porto Alegre. E o outro nome é de Leonardo Souza, mais conhecido como Léo Souza, formado no Santos. Rádio 730, primeiro lugar. E o Iporá vai, com o Iago, olhou, tenta passar a bola na esquerda, mandou em cima do Daniel, Daniel rolando na intermediária, buscou o Alípio, a bola escapuliu do controle do Alípio, é a vez do Iporá agora com o Jean, Jean na esquerda, da bola, é para o companheiro Vinícius, na boca do gol, vai lá em cima, o Kleber é dele. Rainha da Borracha, o seu distribuidor Gates, 3231-9000. O jogo é bom, o jogo pega fogo no Estádio Olímpico. É lá e cá, só falta a grande balançar. E vai o Betinho, escapulhou do seu controle, perdeu a bola. Vai no contra-golpe agora o time do Iporá. Queria uma falta o jogador do Iporá. Caiu de maduro, salvou ali o Betinho. Roubou a bola do Rodrigo Alves. Betinho, a Luiz Fernanda Viçosa. Abertura no setor esquerdo agora o Anderson. O Anderson levantando, boca no gol. Tirou o zagueiro que é o Márcio Luiz. Entregando bola para o Wesley, levanta para a peça ofensiva, o Roger Carvalho meteu a cabeça nela, não pega, o Anderson sai lateral para o Iporá. Precisou de baterias? Shopping das Baterias, 3255-0708. Agora o árbitro dá bronca ali no treinador do Iporá que queria uma falta em cima do Rodrigo Alves. Em Goiás, tradição em correias transportadoras e elevadoras com preço justo é com a Nevasca. Falou em borracha, falou Nevasca. Qual é a do jogo? 23 minutos, segundo tempo, placar em Preflex 0-0. Comenta, Rômulo Xavier. Ué, o time do Atlético esboçou uma melhora, mas já voltou dentro da normalidade de novo. Né? O time tem dificuldade para chegar no gol do adversário, tenta tocar a bola, mas perde logo na sequência. Quer dizer, o time não tem tanta qualidade técnica e por isso essa dificuldade toda em jogar contra o Iporá. E o Atlético vai Viçosa, abertura para Luiz Fernando, ele acredita, vai atrás da bola, chega o zagueiro Rodrigo, chuta a bola, esta vai para fora. Clube de Serviço Tropical Pneus, com apenas um pagamento anual, você garante um pacotão de serviços. Aproveite! Livre Luciano, qual é a do jogo? 24, segundo tempo, 0-0. Olha, o Atlético conseguiu dar uma equilibrada, Edson, mas mesmo assim o Iporá é um time perigoso, que encolhe e dá o bote ofensivamente de maneira estratégica. É um time bem treinado. Agora, o Atlético precisa forçar mais as jogadas. O jogador tem que conseguir faltas aí como essa. Quer dizer, tem que partir para a bafa. Não tem outra saída agora. Vai tomando posição Daniel Borges para bater uma falta no setor esquerdo no ataque do Atlético. Ele é o homem da bola parada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Atlético na grande área. Bateu! A bola passa por todo mundo, não chega até o goleiro. O Rodrigo mete o pé direito na bola, vai para a lateral, arremesso rubro-negro. Em Goiás, tradição em correias transportadoras e elevadoras com preço justo é com a Nevasca. Falou em borracha, falou Nevasca. Daniel bateu o arremesso, fecha o ataque do Atlético, tira a zaga do Iporá, insiste o Atlético, tira o Iporá, falta, Bonfim. Bonfim deslocando ali o Wesley e o árbitro da partida, Roberto Giovani, assinala a falta que pertence à equipe, é do Iporá. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. Bater Shop, 32, 95, 25, 25, todos os dias, às 10 horas da manhã até o meio-dia, na Rádio 730, tem a Hora do Esporte. Ao meio-dia, os debates esportivos, às 5 da tarde, toque de primeira. Às 6 da tarde tem um toque de primeira, debates. Às 8 da noite, o Fanáticos. E às 10 da noite, peça o nova. Esportivo. É a programação esportiva da Rádio 730. Peça nova, peça Jaicara Autopeças, 32 31 0000. E é no time do Iporá. Saiu o Jean Batista com a camisa 11 para a entrada do Arthur com a 16. Edson. O Arthur entra com a 16 e sai o Jean com a camisa número 11. A primeira alteração processada pelo técnico. Quem é mesmo o técnico do Iporá, Thiago? É o Everton Goiano. Olha aí, o time do Iporá atacando e a bola é tocada. O Arthur na sua primeira participação. Obriga o Betinho mandar a bola no fundo. Escanteio para o Iporá. Joga os preços altos para escanteio. Para São Jorge. Coifa Vente Sol com vidro 90 centímetros. Só R$ 799 na São Jorge, o shopping da construção. Rodrigo Alves vai bater o escanteio agora para o Iporá na direita. Correu, passou. Ali na marca do pênalti, jogadores subindo, a bola é testada em cima do goleiro Kleber, que vai, segura firme. Momentos de prazer e felicidade. Sorvemil, paixão em forma de sorvete. E a bola é tocada no ataque do Atlético. Oi. O Everton Goiano, que é tio do nosso André Rodrigues. É, eu sei. E parece que é amigo seu, ué. É muito amigo. Olha o Charles Pereira, olha o homem. Ei, Charles Pereira. E a bola vai, a bola vem. Luiz Fernando carregou em favor da equipe do Atlético. Mandando bola para o Anderson. Anderson no setor esquerdo. Boca do gol! Viçosa caiu e a bola sobra! o chute é peito. E o Viçosa queria uma carga faltosa em cima dele, Geninho. Não, Edson, acertou Roberto e Giovani. O Júnior Viçosa, ele escorou no zagueiro Márcio Luiz. Acabou desviando de cabeça, caiu na grande área. O Roberto estava muito bem posicionado. A bola na sobra foi chutada pela linha de fundo. É tiro de meta, tá 0-0, o Atlético empata. Bater Shop, você ligou a bateria, chegou. Bater Shop, 32-95-25-25. Atlético 0, Iporá 0. Iporá a bola, atacando o setor de medo. Recebe a bola o Vinícius, embora o Vinícius, disparando agora com o Arthur. E o Arthur deu para o Vinícius, vinha retornando em posição irregular. Posição de impedimento, Marco Bandeira. Confirma o árbitro. Imperflex, há 19 anos distribuindo as melhores marcas de impermeabilizantes. 32-10-12-88. O Anderson na bola, chuta contra a perna do adversário, bate no Anderson. Olívio Luciano, a arbitragem ultimamente está tendo muita reclamação. O Roberto Giovani até agora está bem? Está bem no jogo, está bem no jogo, Roberto Giovani. Conheço o Roberto Giovani, apita jogo nosso na BB lá nos campeonatos. Ah, é muito bom, muito bom. É moralizador, disciplinador, muito bom. Árbitro e apitando bem até agora. Tá apitando bem o Roberto Giovani, Holmes? Ah, sem nenhum erro. Até agora tá tranquila a arbitragem dele. Muito boa, Edson. Tá gostando, Ivaldo Cavalo, da arbitragem? Até agora, nota 10. Na LR você tem o menor preço em materiais elétricos, cabos e materiais para quadros de comando. É na ALRR. Telefone 3597-3599. 28 minutos mais 50 segundos passados no segundo tempo no Estádio Olímpico. 0 Iporá, 0 Atlético. Iporá, bola Everton. Mandando agora para o Márcio Luiz. Desafogou no setor esquerdo. Partiu pelo setor esquerdo agora o Vinícius. Limpou, clareou, avançou. Perde para Bonfim. Recuperação feita pelo Wesley. Wesley no setor direito, dá a bola agora para o Lucas. Lucas clareou, desceu da direita para a esquerda, conexão feita com Arivaldo. O Arivaldo retrocede a bola no campo intermediário, imediatamente ali para o Everton. Esse é o Márcio Luiz. Márcio Luiz virando para o Rodrigo. Rodrigo no setor direito, faz a bola girar agora com o Arthur. Arthur na direita, dá jogo para o Iago, devolve para o Arthur. Pisou, livrou-se do alívio, disparou na direita e a torcida do Atlético já começa a gritar olé. Quando o Iporá começa a trançar o jogo, Bader Shop, você ligou, a bateria chegou. Bader Shop, 32-95-25-25. 0 Atlético, 0 Iporá. É o placar Imperflex no Estádio Olímpico. Caíram os preços da Semaco. Goleiro Clever do Atlético, pé direito na bola. Tentou buscar agora o Negueva pelo setor direito. O Negueva vai em toda parte do gramado. Bateu na cabeça do Negueva, sobrou pro Viçosa. Chega junto agora, o Rodrigo mete a bola para fora, o arremesso do Atlético. No churrasco, na salada e na feijoada, tudo bem feito. Fricó, receita de deliciosos momentos. Atlético bola, o Anderson pelo setor esquerdo, ainda com o Anderson, retrocede para o Betinho. Betinho desce, olha Betinho, abertura, setor esquerdo agora, rolando bola para o Anderson, tentou fazer o raio X para cima do aniversário, acabou perdendo a bola para o Arthur, que dá ali um elástico em cima do Anderson, ao Rodrigo. Rodrigo caminhou, perdeu a bola para o Luiz Fernando, que carregou atrás com o Betinho. É Betinho, Anderson, ali para o Anderson, setor esquerdo vai para carrega, avançar não pode, retrocede agora para o Roger, enfia a bola para o Bonfim, pela cabeça do círculo central, tem na direita o Daniel Borges, solta a bola para o Daniel, ele sai jogando da ponta pelo meio, descartando agora para Betinho, que devolve para o Daniel, que limpa, clareou, alípio, na direita, Negueva, outro ataque do Atlético, é Negueva, vai embora Negueva, vai arriscar o Negueva, arriscou em cima do goleiro Clériston, não tem rebote o Thiago. Pegou muito bem no chute do Negueva o goleiro Clériston. Ele fez uma boa jogada individual, não foi com a perna boa, chutou com a esquerda, com um pouco de curva, mas chutou fraco o Negueva. Desce o Iporá, tá 0-0 no Olímpico. Impotência sexual e ejaculação precoce. Clínica Life, tem tratamento. 30030404, Goiânia. Falta cometida pelo time do Atlético. Alípio derrubou o adversário, que está estendido ali no gramado. Não dê bola fora. Falou em borracha, falou Nevasca. No placar Interflex, 0 e Porá, 0 Atlético. E Porá, peça de ataque, bola no fundo. O árbitro assinala escanteio para o Iporá. Jogue os preços altos para escanteio com a São Jorge. Argamassa para porcelanato Rejunta Brás, só R$18,90 na São Jorge, o shopping da construção. O homem da bola parada é o Rodrigo Alves, vai bater um escanteio para o Iporá, lá no setor canhoto. Muita gente na expectativa do público pagante, deve ser aquele público de sempre, 1.500, no máximo 2.000 torcedores. Escanteio Rodrigo, o Rodrigo Alves pelo setor esquerdo, alçou, boca do gol, a bola passa por todo mundo, insiste o Iporá, furou agora o Vinícius, e a bola vai ficar no setor esquerdo, nela o Luiz Fernando, melhor, é para o Vinícius, atravessou, girando, recolhendo o time do Atlético, vai receber Luiz Fernando, fazendo a conexão com o Malip. Alípio Negueba, tem o Júlio Viçosa no jogo de aproximação, tem pelo setor direito o Daniel Borges, alimenta Daniel Borges, vai levar no fundo, vai controlar a bola, controlou, regou para Negueba, bateu, agora espirrou o taco, tentava levantar a bola, botou bola rasteira, tirando agora o time do Iporá, vai embora Vinícius, na direita, lançando para o Arthur, caiu no terreno, vantagem para o Vinícius, vem por baixo, pegou a bola, buscou a bola, agora o Betinho, acionando Negueba, no setor esquerdo, tenta buscar a ação do João Vitor, a bola chega até o João, ele vai na orla do gramado, travado, desarmado, a bola tocou por último no atleticano, o arremesso é do Iporá. Bom time, com leite, é vitória na certa. Com leite, o leite com qualidade 5 estrelas. Alô, Fábio Borges, alô, Rogério, alô, Gabriela, são irmãos, o tempo passa. E o Vinícius chuta a bola rasteira. E o Kleber espalmou. E a zaga tirou. Outro chute perigoso do Iporá. Outra defesa do Kleber. Ô, Thiago Arruda. Mais um vacilo da defesa do Dragão. Como é rápido o Vinícius Leite. Só que ele chutou. Estava bem posicionado o goleiro Kleber. Que fez a defesa em dois tempos. Por pouco o Iporá não chega novamente. O primeiro gol 0-0, Edson. Na peça Renault. Avenida tem 63. Três Nova Suíça em Castelo Branco, em Campinas. 0-0 é o placar do jogo. E vai o Iporá, lançamento feito pelo Márcio Luiz na direita. Meteu a cabeça nela o Vinícius. Lentamente sai fora da grande área o goleiro, o Kleber. Recolhe e puxa para dentro da grande área. Sai jogando agora com um bom fim. A bola chega até o zagueiro, na zona morta do gramado. Ele tem tempo para estudar a progressão do Daniel Borges pelo setor direito. O Daniel pode rolar, já rolou para Betinho. Betinho aproxima-se da linha de centro. O Atlético defende o gol da Avenida Paranaíba. Ataca para o gol da Rua 55. Então você que conhece bem o estádio está sabendo que o Luiz Fernando está ali na linha de centro. Tabelando com o Alípio. Alípio vai pela direita. Vai buscar agora outra vez o Betinho. Betinho, Anderson. Anderson, setor canhoto. Buscando o Negueba. Setor esquerdo do ataque do Atlético. E ataca para o gol da Rua 55. É o Negueba. Pisa na bola. Um no combate, dois na sobra. Ainda com o Negueba. Deu de calcanhar para o Anderson, o lance foi bom, o Anderson demorou, vacilou, agarrado ali pelas pernas e o árbitro assinala. Peça nova. Assinalou arremesso manual para a equipe do Iporá. Peça nova, peça Jaicara, autopeças 32-31-0000. A primeira no Atlético, Geninho. Pois é, subiu a placa, então eu não... Agora, o Luiz Fernando sai com a 10. Saiu Negueba com a 10 para a entrada do Daniel dos Anjos com a 20. Ah tá, perdão, Negueba saiu. Vai entrar também o camisa 20. No Iporá, Gabriel Moura. Vai sair também o camisa 10, Rodrigo Alves. Edson. Peraí, deixa eu anotar no Atlético aqui. Daniel dos Anjos no lugar do Negueba. E no 20 da equipe do Iporá, Gabriel Moura no lugar do Rodrigo Alves. 10. Gabriel Moura, né? Gabriel Moura com a 20. Do lugar do Rodrigo Alves com a 10. Ok. Nivaldo Carvalho, Você falou que o Atlético ganha esse jogo, Nivaldo. 36,5 e nada do Atlético ganhar, Nivaldo. É, o Atlético melhorou naquele momento, mas teve uma queda de rendimento de novo. Entrou naquele marasmo, agora o Cabo faz as alterações. A tendência é o time do Atlético ganhar um pouco mais de mobilidade no setor de ataque. Há 38 anos no mercado, a Catral se consolida com o destino certo para o desenvolvimento do seu negócio. Catral, lá você encontra Televendas 40-08-7000. Avança o Atlético. Travado ali o jogador atleticano. Sai o goleiro Clériston. Sai jogando Elaica. É jogo bom no Estádio Olímpico. Tá 0-0 o placar em Perplex. E partiu o Iporá. Lançamento feito para o Everton. Setor esquerdo agora. Rola a bola para Vinícius. Vinícius trocando figurinha imediatamente com Gabriel Moura, que passa a bola até o Wesley, que vira no setor direito agora com Lucas. Lucas controla a bola, avança o Lucas, chuta de longe, pega na veia, mas o goleiro Kleber segura firme. Precisou de baterias? Shopping das Baterias, 3255-0708. 37 minutos, mais 45 segundos passados do segundo tempo. E o placar teme em ficar oxo andando de bicicleta. 0-0, falta boa. Wesley, vai, é Wesley mesmo que o rapaz chama, não é Wesley, não. De repente o cara fala, certo que o Rodrigo não sabe nem pronunciar. Wesley, o nome dele é Wesley, termina com Li. Olha a falta. Segundo me informou o Rômulo Xavier. Seria bom pro Walter falar, né? Porque o Walter fala faltando um pedaço. Pois é, depois se eu errar, seu Rômulo, o senhor que é culpado. Vai tomando posição agora o time do Iporá, bola na boca do gol, tira a retaguarda do Atlético, Arthur levanta, outra vez, vem o Betinho, desafogou, caiu com o Vinícius, pela ponta esquerda Vinícius, é muito rápido, cai no terreno, uma tesoura em cima dele, uma falta que o árbitro paralisa e marca. Há 38 anos no mercado, a Catral se consolida com destino certo para o desenvolvimento do seu negócio. Catral, lá você encontra, Televendas 40-08-70-00. O tempo vai passando. 39 minutos, etapa final. 0 Iporá, 0 Atlético. Tudo pode acontecer até ter gol no jogo. Falta cobrada. Salva a retaguarda do Atlético. Insiste o Iporá. Tirando agora o zagueiro Roger. Mandando bola na direita. Controla a bola. O jogador do Iporá, o Arivaldo. Vai pela linha lateral. O Daniel bateu. Bateu para Betinho. Devolveu agora para o Daniel, levantamento feito na esquerda, o Daniel dos Anjos, tentou golpear a bola, recuperação feita pelo Iporá, e o Bandeirinha assinala lá, chamando a atenção do árbitro. Peça nova. Peça nova, peça Jaicar Autopeças 32-31-0000. Vai entrar o Paulo Henrique com a camisa 19 para a saída do Iago com a 9. Terceira peça nova no time do Iporá, Edson. O Paulo Henrique entra com a 19, sai o 9 Iago. É na equipe do Iporá, que já tirou os dois atacantes, deixou apenas o Vinícius, que é um jogador perigoso. E o Atlético tem posse de bola. E o Viçosa busca a bola. A bola não chega. Ele vai buscar a bola, ele leva, ele adianta, ele perde. Foi desarmado ali pelo Vinícius, pelo Lucas, que tentou buscar agora o Paulo Henrique. Tirou o Roger, sobra de bola para o Iporá. Foi aos trancos e barrancos do Gabriel Moura. Queria fazer o sanduíche. O árbitro Roberto Giovanni, até agora com excelente trabalho, manda seguir a jogada. Bate o Atlético agora o Anderson. A Luiz Fernando pelo centro direito, controla Luiz Fernando. Desce pela ponta, se aproxima o Daniel Borges, Luiz Fernando dribla pro meio, adianta a bola, perde a bola, belisca ali a canela do aniversário, e o Paulo Henrique acredita, e vai atrás da bola, sai o goleiro Kleber, fora da grande área, cabeçou, ele viu que a bola tomou efeito, não iria chegar até os seus braços, ele foi aí, fora da grande área, e o Atlético vai impedimento anotado pelo Bandeira, do ataque do Atlético. Interflex. Há 19 anos distribuindo as melhores marcas de impermeabilizantes. 3210-1288. Alô, dona Leila Maria Martins. Alô, dona Leila. Alô, Antônio do Prado. Alô, Creuza. O tempo passa. Ora, ora, ora. Quarenta e um minutos e meio, segundo tempo no Olímpico, no placar Imperplex, Atlético 0 e Iporá 0. em Goiânia, 9:15. Pela Copa Libertadores da América, terceira fase, termina Atlético Tucumã 3, Júnior Barranquilla 1. O Palmeiras conhece então o seu adversário no dia 8 de março contra o Atlético Tucumã. Será a estreia do atual campeão brasileiro na Libertadores da América. Rádio 730, a Rádio Show do Brasil. Edson Rodrigues. O Atlético com esse empate, Rômulo César, vai chegando a qual posição no seu grupo? Ele é líder. É líder, 11 pontos, e na classificação geral permanece na terceira posição, Edson. E vai descendo o Atlético, mas o jogo não acabou. Bola na grande área do Iporá. Entra para salvar na cabeça ali o Arivaldo. Pelo setor esquerdo, tentando mandar a bola na ponta canhota até o Gabriel Moura. Corte feito pelo time do Atlético, que avança, solto pela meia direita. 0-0 é o placar. Na bola, o jogador do Atlético, o Daniel dos Anjos, retrocedendo agora para o Roger. Roger de primeiro alívio. Alívio no setor esquerdo. Tentou buscar. Escalação do Anderson, proteção feita pelo zagueiro. Anderson tirou, mandou para trás, mas a bola passa pelo time do Atlético. Fica no domínio ali do Wesley. Wesley na ponta, mandando para o Arthur. Arthur rolando bola lá no setor direito. Botou em ação o Vinícius, que é magrinho, mas é ponta em bola. Magrinho como o Jorginho na grande área. Avança o time do Iporá. Chega para controlar o Bonfim, que passou a bola para o Luiz Fernando, que não tirou. O Wesley recuperou, dá agora para Vinícius, levantou, bola comprida demais, vai à direita do goleiro Kleber pela linha de fundo. Oi, e o time do Atlético só não está perdendo esse jogo porque o Iporá falta um pouquinho mais de qualidade, mas uma coisinha de nada de qualidade, o Atlético perderia esse jogo. Sabe por quê, Edson? Parece que os caras não estão aqui, os caras do Atlético, parece que estão em outro lugar, menos aqui no campo. E vai embora o Luiz Fernando, e rolou no setor esquerdo agora para o Anderson, e vai levantar, e levantou, e o Atlético está vivo, é o Viçosa, confusão na grande área, cai que o jogador do Atlético mergulhou. Queria o quê, Geninho? Pelo amor de Deus, Edson, brincadeira o que ele tentou agora, absolutamente nada. Quem que foi? Foi o João Vitor? Aí, João. São Jorge, o maior shopping da construção do Centro-Oeste, faz a maior promoção da história. Porcelanato 70x70, retificado Bianco Gris só, R$29,90. Aproveita! 44 minutos, segundo tempo, 0-0. Vamos observar agora o quarto árbitro para ver quantos minutos o árbitro central, o Roberto Giovanni, vai mandar acrescentar no jogo. Quantos minutos? E avança o Atlético pelo setor esquerdo com alívio. Alívio no primeiro turno de falta, fez o gol que deu a vitória para o Atlético, 1-0 contra o Iporá, lá em Iporá, aqui no Estádio Olímpico. Jogo duro, está 0-0. E o Atlético força a barra pelo setor direito. Salva agora o Arivaldo. Chuta a bola contra o Daniel. O arremesso favorece a equipe do Iporá. Vai tomando posição agora Anivaldo para bater o arremesso manual. Caminhamos para o final do jogo. E a renda ao público ainda nada, né, Janinho? Nada. E desce agora o time é do Atlético. Arivaldo mete o pé na bola, tentando buscar agora o jogador que é o Paulo Henrique. E a bola vai e o árbitro marca uma falta favorável ao time do Atlético ali pelo campo intermediário. 4 minutos. Mais quatro, Edson. Mais quatro minutos, vamos até 49, cravados agora 45. O Atlético tem 4 minutos para tentar marcar o gol. O Iporá tem 4 minutos para tentar marcar o gol. O Atlético avança agora com o Anderson. Levantamento na marca do pênalti. Tirou o zagueiro, que é o Márcio Luiz. Dá bola para Arivaldo. Arivaldo chutou, bateu no aniversário. O Atlético tem posse de bola. Luta pela posse de bola, Viçosa. O Bandeirinha fala que o último toque foi do Viçosa. Portanto, o arremesso é do Iporá. Rainha da Borracha, o seu distribuidor Gates, 3231-9000. Vamos até 49 minutos, mais 3 minutos de jogo, 0 Atlético, 0 Iporá. Levantamento feito agora para o Paulo Henrique. Paulo Henrique entrou no lugar do Iago, sobra de bola, setor esquerdo agora com o Vinícius. É liso esse ponta do time do Iporá, mas agora perdeu a bola. E o Atlético avança com Luiz Fernando, que rola a bola no setor esquerdo, alimentando o Anderson. A torcida do Atlético fica de pé para acompanhar esse ataque do Atlético. com Luiz Fernando sendo acionado. Adianta a bola, parou no lance. Queria uma falta. Recuperação feita agora pelo Iporá. Vai ficar na tranquilidade com o Lucas. Lucas dá um chutão a Paulo Henrique. Ajeita no peito agora o Daniel Borges. Avança, é derrubado, é atropelado. Caiu no terreno. Caiu, caiu os preços da Semaco. 46 minutos, mais 50 segundos. Quase 47. Vamos até 49. Todo o Atlético vai para o campo de ataque. Tô vendo uma entrada da grande área lá. O doutor Sebastiano, o Sérgio. Olha a bola. Levantada. Fecha o ataque do Atlético. Cabeceio. Sai o goleiro Clériston. É dele, Geninho. É, na tentativa do cruzamento. Quase da linha do meio campo. Não deu em nada. O Clériston fez a defesa e segue o jogo. Tá 0 a 0. A pressão tá aumentando, monstro. 47,5. Vamos até 49. O Atlético no setor esquerdo agora. Lançamento feito. É com o jogador que é o Daniel dos Anjos. O árbitro parou e marcou. Falta cometida pelo Iporá. A falta é para o Atlético. Amarelo. É bola parada, amarelo. Gabriel, 20 do Iporá. Gabriel 20 do Iporá recebe cartão amarelo. É o segundo cartão amarelo no jogo. O primeiro foi para o Daniel Borges do Atlético. Agora para o Gabriel Moura do Iporá. Bola vai ser erguida pelo Daniel Borges do Atlético. O Atlético vai queimar o seu último cartucho no jogo. Na bola parada. Ei, mas o Daniel Borges fez um papelão. Todos os companheiros na grande área, ele bota força na bola, subiu e foi embora para a linha de fundo. Últimos segundos do jogo. 48 minutos, mais 21 segundos. E o goleiro Clériston, satisfeito com o empate de 0 a 0. Vai demorar uma eternidade para repor a bola em jogo. Vai bater o tiro de meta. Passamos dos 48,5. Lançamento feito na ofensiva do Iporá. Roger Carvalho tirou. A sobra pertence agora ao Arthur. Arthur dá bola para Arivaldo. Arivaldo no setor direito. Tenta buscar o Paulo Henrique. O Roger Carvalho tira e passa a bola. Mas o jogador Alípio dá uma bola marota ali para o companheiro. Vai terminar o jogo. Gravados 49. E o árbitro obedece o seu cronômetro. Bota o apito na boca e sobra. Termina o jogo atrás de pata. Foi embora aí, 0 a 0. O bate-bola das entrevistas. O Atlético empata e sai vaiado. E o Marcelo diz para a torcida: tem que vaiar mesmo. Desce aqui para o vestiário. O Alípio. E o detalhe: o Marcelo olhou para a arquibancada: tem que vaiar mesmo. Né, Guebá? O que faltou hoje, cara? Faltou paciência. Faltou paciência e a gente finaliza mais. Tá aí, com poucas palavras. Luiz, acerta a torcida de cobrar e vaiar vocês para a partida? Tá, nosso time tem que mostrar mais. Tá aí, jogadores do Atlético. Williams, você ficou no intervalo. A torcida tá vaiando muito e o Marcelo disse que tem que vaiar mesmo. E que faltou vergonha na cara. O que, que aconteceu hoje? Ah, não fizemos um bom jogo, né? Mas nós somos seres humanos, nem sempre nós vamos jogar bem, cara. O torcedor, nós sabemos que é isso, que é emoção. Mas, com todo, tipo, não fizemos um bom jogo, o importante foi não perder, né, cara? Mas, como eu te falei, nós somos seres humanos, tem dia que nós vamos estar bem, cara. E hoje foi um dia desse, mas é ter tranquilidade, a equipe ainda continua na frente da nossa chave e voltar a vencer, cara. O Marcelo disse que faltou vergonha na cara. É, o Marcelo, ele falou isso pra nós no vestiário, nós sabemos que faltou muita coisa, cara. Mas é refletir agora, todo mundo tá de cabeça quente e que vamos ter uma semana agora pra trabalhar, pra voltar a vencer, se Deus quiser. Experiente, Williams, para o vestiário, deixa eu ouvir o Roger. Perigo pro gol deles. A gente precisa martelar mais, virar a bola de um lado para o outro, tem infiltração e movimentação para a gente chegar no gol. A gente não pode ser tão, como é que eu posso dizer, aceitar a marcação deles assim tão fácil. A gente precisa movimentar porque a gente tem que criar oportunidade de gol. Roger, por que, que o Atlético tem oscilado tanto nesse campeonato? Por que, que vocês estão passando por isso? Ah, não sei, né? Não tem como saber isso. Estamos trabalhando, estamos tentando fazer o nosso melhor. Hoje não conseguimos, né, fazer um gol para vencer, mas temos que continuar em busca de melhorar para a gente fazer jogos melhores. Só para te liberar, o Marcelo passou, olhou para a arquibancada e falou: vocês têm que vaiar mesmo, vaiar a partida que vocês fizeram. E no intervalo ele até me revelou que na cobrança de vocês, no vestiário, ele disse que faltou vergonha na cara. Como que foi isso? Como foi ter ouvido isso no vestiário? E por que que não surtiu o efeito voltando? Não, Marcelo, tá certo de cobrar a partida que nós fizemos. É o que eu falei, nós não conseguimos criar. Tipo, poderia ser o jogo 0-0, mas a gente criava várias chances de gol, finalizar, fazer o goleiro dele ser o melhor em campo, mas isso não aconteceu. E o Marcelo tá justo em cobrar, porque faltou atitude nossa dentro de campo pra gente conseguir movimentar e sair da marcação. Não podemos aceitar a marcação deles assim tão fácil e fazer um jogo tão ruim como fizemos. Obrigado. Roger Carvalho, o último jogador do Atlético, Anderson. Vamos ouvir. É, queira ou não queira, foi verdade. Então foi uma situação muito diferente do que a gente vem apresentando. Mas a gente sabe que tem que melhorar sempre, a cada dia tem que estar melhorando a cada jogo. O melhor jogo sempre é o próximo, então a gente foi muito abaixo do que a gente pretendia fazer, que era esse segundo tempo que a gente se espelhou no segundo tempo do Vila Nova, e propôs que a gente não conseguiu. O time do Iporá se fechou bastante, fez duas linhas de quatro ali, onde a gente teve muita dificuldade para entrar, e aí acabou que a gente amarga esse empate, mais um empate dentro de casa. Então a gente sabe que tem que melhorar bastante, tem 10 dias ainda para mais um clássico ainda no domingo, e a gente levantar a cabeça, treinar e ver o que tem que acertar para voltar para o próximo jogo.